Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini, e se a gente tinha ouvinte gaúcho, a gente vai perder eles hoje, cara. Eita, Giovana. Olha a treta. Ou ganhar mais. Né? Ou não, né? Nunca se sabe. Aqui é a Kelly, e dessa história toda, eu só sei que eu quero uma HQ dos Lanceiros Negros, porque puta que pariu, é um nome muito foda, e tem uma história muito foda. Verdade, hein? Olha aí. Eu pensei que ela ia falar, eu só sei que nada sei. Nossa. Aqui é o Vinícius Hidalgo e minhas roupas estão furadas. Olha aí. Oh my God. Temos um revolucionário entre nós. Aqui é a Sally e bancar uma revolução elitista é de boa. Eu quero ver bancar uma revolta dos pobres, igual foi a cabanagem aí que a gente teve. Eita porra! Eita! Ai, tira onda! Aí, fudeu! Próxima semana, cabanagem. Aí tem história, aí é bonito. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos aqui reunidos para trocar uma ideia sobre a Guerra dos Farrapos, cara. Vamos falar para vocês um pouquinho aí sobre esse conflito que foi muito importante, né, na história do Brasil, importante de muitas maneiras diferentes, de muitos pontos de vista diferentes, né, principalmente se você é do gaúcho, né, aí você acha que é importante pra cara. Vamos contar um pouco da história, o que aconteceu, por que que aconteceu e o que deriva dela aí depois, né, cara, como que chega ao fim, mas vamos trocar essa ideia só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais um leitura de recadinhos da galera. Raul e Garcia Renato. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de o que é normal, né? A nossa indagação aí, né? Sem resposta, porque chegamos à conclusão de que existe 1 milhão de variáveis possíveis aí e tal. É, no final das contas. Pênis na testa, né? Né? E no final das contas, ninguém é normal de perto, né? Nem de longe. E o primeiro e-mail que a gente vai ler aqui, né, é do Fernando Carmargo, e ele começa assim: fala galera, beleza? Achei maneiro vocês falando de dietas, mas eu nunca conseguiria seguir uma dieta. Claro, todo mundo também, eu também não consigo, aí desisto, volto de novo, é tudo uma bosta. E agora que o Raul tá trabalhando na pizzaria, imagina. Pô, agora você emagrece, eu emagreci muito na minha vida trabalhando em restaurante. Ah, cara, não dá, é complicado. E é interessante que tem alguma coisa a ver. Que essa semana eu fiz dieta de fruta, só comendo fruta, cara. Eu tô mal... Por isso eu não posso estar tão louco hoje, porque eu tô triste. É foda, fome dá uma tristeza mesmo. Já perceberam que às vezes você chama alguém pra comer, ou alguém fala, ó, vem comer, aí você sai cantando, sai pulando, sai feliz. Já percebeu? Isso é bizarro, cara. A gente, quando tá com fome, fica meio down mesmo. E aí, quando você vai comer, assim, você fica numa felicidade súbita. Bom, comigo não acontece, mas, nossa, muitas vezes na vida, assim, do tipo, olha, acabei de dar comida pra pessoa, você vê a cara, o semblante da pessoa muda. Parece outra pessoa, porque, nossa, ela comeu ali um barato e tal. Sim, Tem a depressão pós-parto, tá ligado? Então tem esse problema. É, isso aí. Depressão pós-prato. É, exatamente, depressão pós-prato. Esse é um clássico. mas esse é o quê? Quando enfia o pé na jaca, assim, tipo, nossa, não devia ter comido tudo isso. É, tem dois casos. Quando você tá com fome extrema, às vezes você nem come tanto, porque é aquele negócio do organismo, né? Não dá nem tempo de você comer tanto que o organismo já fala, nossa, comida, é uma raridade. Ou, às vezes, quando você não tá com tanta fome assim, mas aí você come igual um demônio, sabe? Aí você, pô, se enche de comida, aí você fica naquele, porra, velho. É foda. Principalmente se tem maconha no meio, aí fica mais ainda, né? Uma salada de maconha. Aí ele continua assim, basicamente... Eu como o que tem, tipo, no trabalho eu como em refeitório e em casa o que minha mãe fizer é o que tem, né? Uhum. Aí continua aqui. Não conseguiria comer algo diferente e ver todos comendo algo mais gostoso sem se preocupar com amanhã. Ok, eu estou em sobrepeso. Mas mesmo assim, tento apenas evitar besteiras. Como nunca tenho grana, isso é fácil. Todo mundo. Cara, o pior é que eu acompanhei a mudança de corpo do Camargo, velho. O Camargo, no primeiro encontro ACC, lá atrás, lá 2014, eu acho. Primeiro encontro ACC, eu lembro, cara. Foi aquela despedida do Arieira, quando ele foi pra Holanda lá estudar. O Camargo tava magrinho, mano. Depois eu vi o cara, tipo, um ano depois, eu falei, caraca, é o Camargo. Não que eu não tenha passado por uma transformação também, que eu engordei pra caralho, né? Agora que eu tô emagrecendo, mas eu acompanhei essa mudança do Camargo aí. Ele comeu um boi? Comeu um boy. Faz música isso. Do Jasper agora, né? Come on, boy. Ai, cara. Aí continua aqui, assim. Lembro que quando eu era pequeno, meus pais e minha irmã resolveram fazer dieta porque estava preocupado com o peso. Essa dieta pedia que ele comesse uma fatia de queijo e presunto no café da manhã. Nem preciso dizer que não deu certo porque eu e meu irmão comíamos o queijo e o presunto deles. Porra, aí fode, né? Nem com pão, pelo menos tinha pão no meio, não podia também. Ah, filho, mas aí pra quebrar a dieta, o nego joga qualquer coisa. É, né? Oh. Entre eles, é, precisar comer 6 ovos. Mano, 6 ovos, vai peidar. Oi. Pra caralho. É, precisa comer 6 ovos cozidos por dia. É, ó, ainda cozido, mano. Sabe? Vai dar uma peidada do caramba. Mas tem que ser cozido. Ou cozido ou mexido sem óleo, né? Senão fode tudo. Ah, cara, é manteiga, mandar. Né? É, o cara joga manteiga, óleo, o óleo é. Do bacon, sabe? Que sobra. Tô de dieta. É. Tem cara que faz isso, né? Um cara, tipo, no pizza do Homer lá, que ele frita o bacon só pra tomar gordura. Eu lembro, cara, desse episódio dos Simpsons, que ele gasta, tipo, $100 comprando bacon que ele quer juntar e vender a gordura, né? Aí ele gasta mó grana, assim, daí come bacon pra caralho, até o cachorro, o gato, só que a família inteira comendo bacon, né? Aí ele vai lá, vende a gordura e consegue $1. Aí ele fica todo feliz. Consegui $1! É, tipo, é isso aí, mano. Aí comer 6 cozidos por dia e até hoje minha irmã sente enjoo quando vê ovo cozido, né? Imagino. A única vez que... Mano, imagina comer 6 ovos, mano. Deve ser muito ruim. Cara, eu como 10 ovos por dia. Não, um ovo cozido. Eu não gosto muito de ovo cozido. Eu gosto de ovo frito. Ovo Mas é cozido. É cozido ou mexido, né? É a mesma bosta. Ah, e tem que tirar a gema ainda. Você tem que comer que nem o Rock Balboa come. Cru. É, eu queria. O foda é que tem uma tal de uma salmonela aí que não é muito gente boa, não. Eu queria galinha em casa. É, não tem espaço pra criar nem minha cachorra aqui, pô. Tá foda. A única vez que fui obrigado a fazer dieta foi quando eu retirei os sisos. Não podia mastigar nada, então comprava bandeja de legumes com suyaki ou yakisoba. Cozinhava e batia. Não, como é que é? Fala os dois nomes de novo aí, japonês aí. Suyaki e yakisoba. É, é. Nossa. É, tá escrito yakisoba errado, mas não pode colocar essa edição porque é parceiro da gente. Tá errado? Não aí não. Tá escrito errado, yakisoba com. É, não é desse jeito. Tá com 2 S's, né? É. E suriaki também, é com. Faltou um. Ah, faltam várias coisas aqui. É suriaki aí... ou sukiaki? É, sukiaki. Já tá escrito errado, o Raul leu mais errado ainda. Aí acabou de fuder. Aí depois tem uma parte aqui que deve ser uma maravilha, delicioso, que ele cozinhava suyaki, yakisoba e batia no liquidificador. Nossa. Quando pude mastigar... Caraca, mano, você é louco. Aí ele diz assim, quando pude mastigar coisas moles, colocava uma... coisas moles. Olha esse Raul, cara. Mente poluída da... É, aí ele diz assim que podia colocar coisa mole na boca. Aí ele fala assim... Que viado, mano. Aí falava assim: colocava macarrão ou carne esfiada nessa sopa. Nota: parabéns ao professor do Febini. Eu mal consigo tomar 2 a 3 litros de água por dia. O cara tomou 10, mano. 10? É, tá que pariu. Até louco. Grande abraço e grande abraço a todos e um beijo pra quem quiser. Eu sei que é sem direto pra mim, mas tudo bem. Olha aí, um beijo na boca do Raul agora. É, tudo bem, eu aceito. Mas tem que casar depois. Tem que... Comigo não é um lance. Só toma, né? Só toma cuidado com os ovos, tá? Toma cuidado com os ovos e com as coisas moles na boca. Ou não, né? Sururu Jack sopa sexy, né? É. Não tem aquele sushi sexual lá que põe a pessoa pelada assim e põe o sushi em cima? Imagina o Camargo fazendo isso com o Raul. Ah, aí, ó. Aí um dia, ó, tá um sonho pra vocês, ouvintes. Olha aí, fiquei imaginando aí agora. Você que tá ouvindo a caminho do trabalho, voltando pra casa. Uhum. Ou você que tá, sei lá, de repente aí despido com um monte de sushi em cima de você. Bom, estamos falando de você. Caralho, ouvindo o podcast. Valeu, Camargo. Espero que você maneire na... no ovo aí, pra não ficar peidando, e continue mandando e-mail pra gente. Opa, Fábio, valeu aí pelo seu e-mail. Não é o Fábio, não, é o Camargo. O Fábio vai ser o segundo. Oh, não, pera, me perdi de novo. Errou! Ai, caramba. Errou! Camargo, obrigado pelo seu e-mail. Valeu, Camargo, tamo junto, irmão, é nóis. Próximo e-mail aqui é do Fábio Henrique. Ele começa: olá, ACCasters. Acabo de ouvir o podcast sobre a morte. Sim, ouço os novos e também os anteriores de assuntos que me interessam. Hehe, é que eu escreve, hehe. E que demais! Reflexões, conselhos, dúvidas. Perfeito para nos fazer refletir, nem que seja por um breve momento profético, não? Uhum. Já que há quem não goste de pensar no assunto. Qual assunto? Ah, a morte, tá. Como nossa falar senhora, do tá pior que eu, cara. Eu tô descobrindo aí agora que eu tô com um problema chamado déficit de atenção, cara. Eu tô achando que o Garcia também tem essa porra. Ah, não, fico me escondendo atrás da história de que, ah, não, sou distraído. Não, mentira, déficit mesmo. Déficit. Eu odeio essa palavra, cara. Puta merda, déficit. É déficit. Déficit. Déficit. É, déficit. Enfim. E ele continua: como foi falado sobre a vida e a morte, venho jogar uma curiosidade questão no ar. Na Bíblia é dito que Matusalém viveu 969 anos e muitos outros relatos mostram pessoas muito vividas. Como isso parece um absurdo, apesar de não duvidar dessa possibilidade. Perguntei para um colega se há alguma explicação sobre o tal assunto. Já peço desculpas, pois sou de exatas, kkk. Me disse que talvez tenha alguma coisa a ver com parte do DNA genética, algo do tipo, que define o tempo e idade que o ser humano pode viver, sendo muito maior nos primeiros homens, e com a entrada do pecado, a morte tornou-se realidade para os mesmos, fazendo com que essa variável que existe no organismo fosse menor, diminuindo a expectativa de vida. Para esse amigo que você perguntou, provavelmente ele era um religioso, porque deu uma desculpa muito religiosa. É. Cara, você pegar a Bíblia tem pouquíssimos anos do início de tudo pra cá, sabe? Se você pegar ainda pela parte judaica, sei lá, o mundo tem o quê? Não tem nem 10 mil anos. Em 10 mil anos não dá tempo de mudar DNA de ninguém, não, gente. 10 mil anos foi semana passada, tá ligado? Não, e também tem aquela coisa que, assim, eles contavam o tempo de uma outra forma. Eu não sei se quem tava, né, quem converteu a Bíblia lá do aramaico pro grego, do grego pra qualquer outro idioma, se ele tava fazendo essas conversões de tempo, tá? Exato, era totalmente relativo. Por exemplo, lá no Gênesis mesmo diz, pô, Deus criou o mundo aí em 7 dias, né? Mas, tipo, ele 6 e descansou no sétimo, né? Só que aí, tipo, o sol nem foi a primeira coisa que ele criou. Então, tipo, qual era a noção de dia? Se você não tinha nenhum sol pra se basear, sabe? Tipo, o primeiro dia pode ter durado 800 bilhões de anos, tá ligado? Não tinha como você medir o dia. E outro, o que é um dia pra Deus, tá ligado? Um dia pra Deus pode ser a eternidade. Então é muito relativo, sabe? As formas de data da Bíblia são totalmente relativas com o que a gente tem hoje. Além, é claro, que tem a superlatividade. Superlativismo, que é o quê? Você pegar uma parada e deixar ela monstruosa. Lá na Nove Dragões tem um castelo que tem uma muralha de 200 metros. É impossível você deixar uma porra dessa em pé, tá ligado? Só que é uma superlatividade, é pra dar aquela noção de imensidão, né? No Game of Thrones você tem também a muralha lá, acho que tem... Putz, não vou lembrar agora de cabeça, faz muito tempo que eu li, mas eu acho que ela tem 200 quilômetros de largura, assim, de comprimento, aliás. Tipo, mano, 200 quilômetros, coisa pra caralho. E a altura dela também é muito absurda pra se manter em pé, ainda mais sendo feita de gelo, né? Mas aí tem aquela coisa superlativa, que é o quê? Pra você realmente imaginar uma parada foda. Tipo, porra, Matusalém foi tão foda que o cara viveu quase 1000 anos, tá ligado? É, um jeito, sei lá, de colocar que ele viveu tempo para caralho. Sim, sim. É verdade. Bom, aí ele continua. E senti falta do lado mais científico também, que teria a ver com as pesquisas e avanços voltados ao retardamento do envelhecimento do corpo. Uhum. Podemos ver a criação de órgãos sintéticos, tratamentos e cirurgias que cada vez mais estendem a nossa validade, kkk. Inclusive, há pessoas com boas condições financeiras que congelaram seus corpos e também de seus animais domésticos, na intenção de esperar que a ciência avance ao ponto de superar a morte. Que doideira. É doideira mesmo? Será que não é legal? Sei lá, você vai enterrar um parente seu, mas sei lá, de repente, pô, melhor, já que eu vou ter que dar um fim nele, a pessoa efetivamente morreu, eu vou deixar congelado. Vai que dá sorte, algum dia eu posso ter aquele ente parado ali de volta. Eu acho que a graça da vida é a morte. Se a gente não morresse, não ia ter, sabe, graça, os momentos, a gente não ia viver com tanta intensidade, a gente não ia se preocupar tanto com as pessoas, tanto com as coisas, a gente não ia passar pelo momento da perda, que querendo ou não marca a nossa vida, ensina coisas pra gente, sabe? Eu acho que a grande beleza da vida é que ela tem um fim, sabe? A gente tem que viver ela de uma forma legal e tal. É a morte, como o Zé do Caixão fala. Eu acho que é o dilema dos elfos, não é isso? Dentro da mitologia lá do Tolkien. Sim, e os elfos ainda podem morrer. É o dilema do Drácula, que é um cara que é imortal, perdeu a única coisa que ele amava, que foi a mina, e ele fica simplesmente aí existindo. É, a mina, só pra quem não sabe, é o nome dela. Não é que ela é uma mina, tá? É a mulher dele. Né? Ela é uma mina com o nome de mina. Então. E ele continua. Por fim, não ia mandar e-mail, pois se trata de um cast antigo, mas acredito que o feedback é sempre bem-vindo. Obrigado pelas palavras e por tudo que me transmitiram. Coração bundinha pra vocês. Ele coloca o coração bundinha. Ah, isso é maravilhoso. Mas assim, eu acessei um dos poucos casts que você pode, sei lá, se você ouviu o primeiro cast lá, que era da Luanda, que ela perdeu o dente, se quiser mandar comentário, Você pode mandar, eles leem. Sim, por favor, gente, mandem e-mail pra gente, não importa qual programa que vocês estão ouvindo. Eu adoro, já falei, os e-mails aqui, eles fazem parte do Alguma Coisa Cast. Se não tem e-mail, eu brigo. Quem é mais old school aí já ouviu o programa, eu brigando com a galera, xingando mesmo, falando, ó, se não tiver e-mail, vou acabar com essa porra. Então, pode mandar e-mail de qualquer programa, sabe? A gente vai sempre principalmente ler. Principalmente os de quadrinho, porque os outros não conhecem muito esses papos que esses caras falam aí, não. Olha o Raul. Na verdade, você pode mandar e-mail também de podcast de episódio do ACC Futuro. É um jeito de cobrar o Febrino pra fazer pauta. Já manda um comentário mesmo. Né? O cara manda um comentário. Olha, eu gostei muito desse Alguma Coisa Cast aí sobre naves espaciais e tal. E tipo, porra, nem gravamos ainda. Pois é, aí eu adendo, tá, só pra avisar. Ele mandou uma paradinha aqui, um PS, né? Sugiro que ao falarem sobre o grupo Ouvintes do ACC lá no Facebook, digam que é esse o nome do grupo, porque eu procurei por ACC Cast, ACC e não achava nada. Somente encontrei quando coloquei Ouvintes. É um pouco óbvio, mas eu nem me toquei. Se você for entrar no grupo do Facebook, pesquisa lá, Ouvintes Alguma Coisa Cast. Ou então entra no site, que tem todas as redes sociais aí na descrição, no post aí. É só clicar aí que vai te levar pra lá. No Telegram, é tudo Alguma Coisa Cast, sabe? E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, manda o seu número pra algum de nós, que a gente vai e joga você lá no grupo também. Aí, ó, se quiser também entrar no Orkut, ICK, ICQ, Telegram, Shadowwall também. Foda. Sim, se cadastra no grupo do RC também, do Alguma Coisa Cast. Existe, hein? Existe. O RC existe, só não deve ter ninguém lá. Ainda existe, cara? Existe. Que tinha acabado existe. Já. Não. Se você escrever aí Covil ACC, uma porra assim, aparece lá. Caralho, mano. Covil ACC, onde a gente teve as primeiras aventuras, as primeiras guerras e primeiras vitórias. Puta, as primeiras batalhas, cara. Que a gente vai contar tudo no ACC Apocalipse, quando Alguma Coisa Cast acabar. Já pode mandar e-mail pra esse episódio também, tá? Já pode mandar. Beleza, Fábio Henrique, muito obrigado pelo seu e-mail. Valeu, Fábio Henrique, continua mandando qualquer e-mail aí, se tiver coisa pra falar, só botar pra fora e escrever aí, valeu. Valeu, Fábio, tamo junto, obrigado demais pelo e-mail. Cara, continua mandando e apresenta pros seus amigos aí, mano, o podcast, fala pra eles ouvirem também, mandar e-mail se eles quiserem e tal, fala pra eles pegar algum tema aí, tem uma caralhada de tema aí, algum vai agradar eles. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, senhoras e senhores, chegamos aqui ao Desfibriladores do Rock, a nossa tentativa de ressuscitar o rock'n'roll. Hoje a gente vai falar aqui da banda 13, que busca a trapezeira insana. Tá aí, trapezeira violenta. É 13 mesmo, pô. Cara, banda 13 aqui é uma banda nacional muito boa. Os caras cantam em português, finalmente. Finalmente, né? A galera tá amarrada no inglês aí, tá foda. É, eu ouvi aqui o... A gente, né, ouviu aqui a música Manipula. A gente viu o clipe também, muito maneiro, né? O que vocês acharam do som aí? Assim, eu só consegui achar um clipe deles, tal, meio... Não achei muita coisa da divulgação deles. Desse Manipula, pô, achei uma pegada bem, bem bacana. Tem todo um esqueminha lá de ser roqueiro com um carro antigo. Os caras têm uma maior presença ali com figurino esquematizado, umas groups ali no clipe. Eu já achei maneiro, curti. Sim, gostei pra caramba também. Um hard rock bem maneiro. Maneiro assim, né? Pra quem curte um sonzinho aí mais dançante, entre aspas, né? Uma pegadinha, até um estilo um pouco do Guns, assim, as músicas mais antigas do Guns e tal, né? Vai curtir bastante. Eu gostei, eu achei legal. Eu normalmente não curto música com português, falo mesmo, quero que se foda. Isso aí, que é chupa bola de gringo e foda-se. Aí, mas eu gostei, porque eles têm uma pegada tipo oitentista, tá ligado? Com Motley Crue, entendeu? Um pouco de Guns N' Roses também, e ficou bem da hora, eu gostei do som. E gostei da voz do cara, porque tem cara que, mano, o som é mó da hora, mas a voz do cara é fina pra porra, tá ligado? É foda, né, cara? Você vê, ó, uma banda dessa que a gente ouviu aí, o 13, né? É, vai ter aí na descrição, aí toda aquela parada, o link pra você achar, não sei o quê. Você vê, os caras cantam pra caralho, um som mó legal... E, tipo, ninguém conhece, né, mano? Você vê aqui, ó, o clipe dos caras aqui, Suas Certezas. Aí tá aqui 1000 visualizações. Aí você vê aquela banda Fresno, que, pô, ok, o respeito e tal, mas aquele vocalista, na minha opinião, ele não canta bem. Sabe? Na minha opinião. E o cara não é que ele não canta bem. Ele não canta porra nenhuma. E o cara é famoso pra caralho, não dá pra entender, né, mano? Aí você vê um maluco desse aqui que faz um som bem legal, canta bem e ninguém conhece, é foda, viu? Mas o Fresno existe ainda? Ah, deve existir. Né? Toca, mano, eu nem lembro, eu nunca, nossa, faz muito tempo que eu não ouço, acho que uns 5 anos que eu não ouço a música dele. Eu não quero nem lembrar, vamos acabar logo esse clipe. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, banda 13, aqui no Desfibriladores do Rock. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, senhoras e senhores, chegamos aqui a 2 recadinhos finais rapidamente. O primeiro deles é a leitura de e-mail, como vocês podem perceber. Estamos aqui em mais pessoas, né? Eu tava gravando sozinho. Temos aí Garcia Renato, patrão do Alguma Coisa Cast. Opa, galera! Melhor comentário! Muito bem, galera, então é o seguinte, vocês tiveram a chance de votar lá, né, as pessoas votaram, eu recebi uma mensagem de um cara que tava falando que preferia a leitura como ela era antes, né, só comigo lendo e tal, só que eu falei, vota lá no site, ele falou assim, ah não, a galera tá votando muito na outra opção e tal, aí eu falei, o cara ficou com medo de votar, eu falei, velho, aí é com vocês, é democracia essa porra aí. Mas foi votado lá pela maioria, né? E a nossa leitura vai ter uma cacetada de gente como sempre. E vai demorar o tempo que tiver que demorar do jeito que eu gosto. Patrões de Alguma Coisa Cast, seja um patrão você também. A partir de $1 você pode fazer parte aí do Patreon do ACC. Usufruir dos benefícios da patronice. Gravar com a gente aqui como Garcia. Ganhar alguns prêmios aí que a gente vira e mexe e dá pra galera. Então eu queria mandar beijos e abraços pro nosso patrão Felipe Silva, que busca a trapezeira. Opa, Felipe. Beijos e abraços aqui também pro nosso querido patrão Fernando Camargo, um Nandoboy. É isso aí. Opa, Camargo. Beijos e abraços pro Ricardo Cruzato, meu brother. Aê, Cruzato. E aí, Cruzato. Beijos e abraços pro Lucas. O Garcia tá mandando os comentários top. Porra, Garcia, pode me repetir, porra? Quê? Não, não tem o que entender. O Raul tá nos e-mails, Garcia. Só segue. Então segue. Opa, toca o barco. Beijos e abraços pro nosso querido Lucas da ZL, Lucas Silva. Lucas da ZL é o quê? Lucas Zona Leste? Não, não. Zona Norte. A gente fala ZL só pra zoar. Lógico ah, que tá, é. Ah, tá, então beleza. Beleza, é isso aí. Beijos e abraços pro Jonatas Madeira, patrão dos patrões Ozymandias do ACC. É isso aí, Madeira. Beijos e abraços pro nosso querido Juno Brosé, olha aí, patrão do ACC. Aí, Juno Brosé. E aí, Julio? Pegando aquele hotel com H, né, Juno? Tá ligado? Beijos e abraços pro nosso querido Álvaro César Dólares. Esse daí é. Esse daí vale grana. Dolinho, dolinho, seu amiguinho. Esse aí mesmo. E beijos e abraços pro nosso querido Lucas Grock, o colecionador de moedas. Isso aí, colecionador, ele dá pra fazer já um, né, uma cidade só de moedas. Exatamente. Isso aí, Grock. Oh, o Grock é irmão da Grock? É, ele é irmão da Grock. Ah. Uhum. Muito bem, senhoras e senhores, vamos agora pro nosso programa aí de Guerra dos Farrapos. Só aí o cangaço vai meter solto nessa porra. Que cangaço? Farrapo do Sul, cara. Cangaço? É. E antes de começar a falar do conflito em si, vamos falar um pouquinho de como que estava a atual situação ali, né? Principalmente nessa região. Durante o conflito, ocorreram outros conflitos em outros lugares do Brasil. A gente teve um conflito na Bahia. É o conflito da Sabinada. Exato. E a gente teve também uma revolução em São Paulo, que foi a Revolução Liberal de São Paulo, né? Então é o seguinte, para vocês poderem entender o conflito, aquela coisa toda, vamos falar um pouco de como estava a parada. Acontece o seguinte, ali no Rio Grande do Sul tinha muita briga, porque, cara, o Brasil nessa época, 1830, até 1800 mesmo, tinha aquele esquema assim, meu, o Brasil, ele é muito grande, muito maneiro, muito legal, todo mundo quer o Brasil. O que, que a gente precisa? A gente precisa de uma brecha, né? Tipo, se a gente encontrar uma brecha, a gente vai pra cima e tal. E lá no Rio Grande do Sul tinha muita gente querendo tomar o Rio Grande do Sul. Como já aconteceu em outras guerras, né? Nosso cast de Guerra do Paraguai, a gente falou um pouco sobre isso, tem aquela relação do Uruguai e tal. E os gaúchos sempre defenderam o Rio Grande do Sul muito bem, né? Sempre morreram pelo Brasil. Do Império, né? A favor do Império. Exato, a favor do Império. E o que que acontecia? Eles estavam esperando um reconhecimento maior do Brasil, os gaúchos, né? O pessoal do Rio Grande do Sul. Pra quê? Pra apoiar eles no desenvolvimento. Porque, querendo ou não, guerra atrasa, né, o desenvolvimento. Então eles queriam um apoio. Só que o Brasil, como era muito grande, muito mal administrado, até hoje é, né? Não dava essa atenção especial pra eles, né? Então eles... E Sebrini, só um corte rapidão. Uhum. Nessa época, o Brasil estava dividido em províncias, né? Porque o pessoal estava esperando o Pedro II atingir a idade para governar o império todo. E aí essa região ela era até comandada pelo regente Feijó. Era até conhecido como os presidentes, né? Eles eram os presidentes das províncias, né? Era como se fosse um prefeito hoje em dia, tá ligado? O cara tava ali, ele um meio que... um governador, né? Pode ser também um governador, sim. A parada do Rio Grande do Sul também é que lá era muito... Eles eram muito independentes. Muito por conta dessa parada das guerras e também por conta da forma de vida que eles tinham lá. A forma de que eles ganhavam pra ver que era a base deles, que é a pecuária. Inclusive, até hoje tem muitas criações de gado, então... Da importância dele pro Brasil, né, mano? A importância da terra, né? É a região mais econômica, a região mais fortemente econômica que a gente tinha na época. Sim. Devido à exploração, começou por lá e tal. Uhum. E se você pegar lá no comecinho, quando os portugueses chegaram e teve aquele... Não quando eles chegaram, mas mais pra frente, lá em 1530, sei lá, não lembro qual que é a data do Tratado de Tordesilhas, que você tem aquela divisão do território espanhol e do território português, se você olhar no mapinha lá, a região do Rio Grande do Sul, ela não tá na parte portuguesa, ela tá na parte espanhola. Uhum. Então meio que as pessoas que viviam ali, que começaram, que estavam ali naquela região, elas sempre viveram meio que por conta. E elas foram se adaptando com as coisas que vieram acontecendo depois com o Império, aí depois com guerra e com os conflitos que tiveram ali. Uhum. Só que sempre numa parada meio que, ai, as minhas terras, ai, o meu gado, minha Sim. propriedade. Uhum. Sabe outra coisa também, hein? O fato daquela região tá sempre tipo, em guerra com os territórios ali, né, próximo, que é Paraguai, Argentina, né? É, Paraguai, Sim. Argentina Uruguai. E Uruguai. Isso. É, era uma região assim tão tipo, tão em conflito que nunca virou capitania hereditária também, Sim. tá ligado? Uhum. E essa foi uma questão, esse foi até outra parte voltando para o que o Febrino tinha falado antes, da questão do reconhecimento e tal. Isso aí deixava meio que esquecido, tipo, ó, cuida aí que daqui a pouco a gente chega, só que, tipo, isso nunca chegava, e depois os caras, aí só que como era Brasil, eles ainda queriam mandar, uhum. e aí isso era uma merda, porque a galera do Gaúcho ficava, sim, que porra é essa? Vocês não querem fazer nada, mas depois vocês sim. querem ganhar o Faz-me Rir, e não sei o que, e a gente fica aqui, tá ligado? É, aí, esse foi o sentimento que ia crescendo, tá ligado? Era bem aquele sentimento de, às vezes a gente tem com um amigo, né? Que aí você vai lá e ajuda o amigo, não sei o quê, aí o cara fala assim, não precisa, não sei o quê. Você, não, beleza. Então faz aí do jeito que você quiser, só que depois, quando der merda, você não vem pedir minha ajuda, tá ligado? O Brasil tinha um pouco desse sentimento com o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul, a Kel falou, eles tinham uma... É muito louco isso, né? Eles queriam uma revolução por liberdade, mas eles próprios tinham uma liberdade muito grande, né? Era uma liberdade Sim. contraditória, né, entre aspas. Por quê? Porque o Brasil taxava pra caralho os produtos, né, isso já entrando aqui nos motivos pelos quais a revolução aconteceu. Sim. Taxava pra cacete uhum. os produtos, principalmente o mate, sebo, a graxa, o charque, né. A charque. Pô, cara, a gente tá falando uhum. de uma época aqui, a geladeira foi inventada em 1850, foi comercializada acho que em 1879. A gente tá falando aqui de 1830. Nessa época aqui não existia geladeira. Então, existia sal. Existia sal. É. Uma das coisas que o ser humano fazia. Uma das coisas que o ser humano fazia, que era bem arcaica mesmo, apesar daqui a galera já se vestir tudo bonitinho, de bigode, aquela porra toda, era o quê? A carne, né, cara? Pra você manter a carne, era aquela pegada bem primitiva mesmo, tá ligado? Jogar sal no bagulho. A gente tem a grande carne seca, que pra mim é uma das melhores carnes ever. E a gente tem aqui o charque gaúcho, né? O charque do Rio Grande do Sul, que é basicamente isso. A carne salgada e exposta, né? Que dura muito mais do que uma carne comum. Essa carne era muito importante pro Brasil. Por quê? Porque ali, cara, era região de carne. Até hoje, né? Os gaúchos são conhecidos por isso, né? Aquela coisa dos bois e tal. Então, era muito importante. Aquilo ali ajudava o Brasil inteiro porque alimentava muitos escravos. Nesse tempo tinha escravo pra caramba movimentando o país, né? Se sumissem todos os escravos do Brasil de uma hora pra outra, o Brasil ia parar, tá ligado? Não tinha o que a gente tem hoje, indústria, um monte de gente saindo de manhã pra trabalhar e voltando à noite, né? Você tinha escravo se matando pra isso. Então, como o produto era muito valoroso, né? Como tinha um valor muito grande, que o Brasil falou? Meu, esses caras estão enriquecendo. Porque esses caras estão ganhando dinheiro pra cacete lá no Rio Grande do Sul. E eles já têm uma independência política e militar muito doida. Porque os caras do Rio Grande do Sul nunca se deu bem com o exército, né? Tanto que quando o Brasil mandava gente pra lá, tipo, mandava uma tropa, alguma coisa pra tomar conta lá, não, dá só uma vigiada, os caras ficavam putos. Mandava carta pro Império, tira esses caras daqui, não sei o que, aquela porra toda. É. E como a carne era importante, o nego ficava com medo, né? Só que aí quando subiram os impostos, aí os gaúchos sentiram na pele, né, cara? Subiram o imposto do... Acho que o principal, o que começaram a reclamar foi o imposto do sal. Porque eles tinham que pegar o sal de algum outro lugar pra poder colocar na carne e exportar de volta também. E o imposto disso fez o valor da carne deles subir a ponto da carne argentina ficar mais barata pra um cara que tá, tipo, no meio do Brasil do que a carne do Rio Grande do Sul. Aí é foda, velho. É, essa questão da tributação e tudo mais. Aí, além do sal, né? Começou. Também tem aí o charque, que era o. Que era tipo a movimentação do comércio, e o couro também, que aí a galera. Os fabricantes de charque e de couro que já estavam ali ficando meio puto, tá ligado? Porra, essa já estavam com raiva, falando tchê pra lá, tchê pra cá, e... Pá! Já tava... Pá, que absurdo! Já tá... Daí, né? Já tava achando que... Tri imposto? Tri imposto é Tri caro! É, e o foda é que, tipo... E aí acontece também uma outra parada que entra como motivo, que é a concorrência, né? O Rio Grande do Sul já tinha essa mágoa do Brasil tá meio que não dando o valor que eles queriam, a atenção que eles queriam, né? É, já tava com essa mágoa. Vem esse bagulho do imposto. E aí vem também aqueles saladeril. Saladeril que era o quê? Era o mesmo esquema que eles faziam, né? Só que eles chamam de charqueadas, né? Saladeril era carne com sal, aquela parada toda. Só que do quê? Do Uruguai, da Argentina, de outros países que não tinham a mesma técnica do Rio Grande do Sul, que aí vinham muito pro Brasil. Então o Brasil comprava dos caras lá de fora e às vezes nem consumia o que tava ali dentro mesmo, né? Então eles ficavam assim, porra, tamo pagando imposto pra caralho, esse cara não tá nem consumindo o bagulho que a gente tá produzindo, tá comprando de fora, que é mais barato. E outra, começaram a montar saladerias dentro do Brasil, mano. Saladeiros do Uruguai começaram a montar dentro do Brasil, tá ligado? E aí os gaúchos ficou putaço. É, então, porque é uma coisa mesmo. Então, é uma coisa assim, é o que eu falei, tem uma dualidade muito grande. Durante o programa aqui, muitas pessoas vão entender essa dualidade. Primeira dualidade, os riograndenses aí, o pessoal gaúcho, não é dono da carne. Então, tipo, todo mundo pode vender carne onde quiser e pau no cu deles se eles gostarem ou não, né? Eles não inventaram a carne, eles não inventaram essa porra dessa técnica. Esse é um lado da questão. Aí tem o outro lado também. Putz, será que era maneiro o Brasil fazer isso com os caras, né? Já sabendo de toda a merda que tava, esse conflito ideológico, essa mágoa que eles estavam, o Brasil também parece que meio que pediu, sabe? Ou meio que falou, não, a gente é poderoso, então vamos fazer o que a gente quiser e já era. Uhum. É, eu tava só cagando mesmo. Outra parada que acredito que contribuiu fortemente pra essa revolução, né, foi a questão de... Já por, igual o Febrino falou antes, né, eles tinham essa liberdade, só que não, né, que até os próprios comandantes do exército que eles tinham lá, os governantes em si, os líderes que tinham lá no Rio Grande do Sul, eram todos do centro do país, né, vinham de lá, uhum. E eles ficaram meio que conformados com isso, porque eles se sentiam, eles eram governados em guerras, viam os deles morrer e não recebia nem esse reconhecimento de tipo, ah, vamos colocar pelo menos um tenente gaúcho, né? Algo, sim, do tipo assim, mas não tinha isso e começou a causar revolta, essa falta de reconhecimento nas guerras também. Até o presidente da província, né, era nominado pelo poder central. Uhum. Tipo, eles tinham uma assembleia riograndense, que eles meio que já faziam ali, tipo, conversavam sobre os problemas da cidade, sobre os problemas das regiões ali. Só que o cara que decidia, que o cara que vinha ali pra pegar a grana, ele vinha do poder central. Então, tipo, uhum, meio que eles tinham o poder ali, só que não tinha o poder total ali, aquela coisa, né? Então, isso aí é uma manobra política. Porque é o que a gente veio falando daquele negócio do excesso de liberdade, sabe? É muito perigoso você dar muita liberdade assim, porque pode acontecer uma merda, tanto que aconteceu. Esse tipo de manobra de não colocar um general, um cara muito foda assim, militar lá do Rio Grande do Sul mesmo, era um medo do império de falar, meu, a gente tá dando tanto poder pra esses caras, se a gente colocar tudo eles, tudo, presidente, general, tudo gaúcho, vai virar uma loucura da porra e vai virar outro país, entendeu? Era uma manobra política deles, só que isso causou mais revolta, talvez, do que se eles tivessem deixado os gaúchos serem presidente, general e a coisa toda lá, né? Sim, que eles iam acabar falando, ah, mas é o Brasil não sei o que, mas a gente tá aqui, estamos de boa. Então, sim. Né? Estamos representados, né? Aquela parada, mas não. Exato. Fizeram, né, merda. Sim. A gente tem agora, no momento atual, né, do Brasil, na época, aquelas coisas que estavam acontecendo que já estavam deixando a galera puta lá, de tipo, que era o desentendimento político com o império, que aquela questão da visibilidade do uhum, do valor, do, né, do valor, isso mesmo. Aí aí por exemplo, por causa disso começou já o movimento, que o movimento começou dos produtores de charque, de couro e tal, de querer mais autonomia para o Rio Grande do Sul, né? Que aí isso já é aquele negócio, né, do ideal liberal separatista, mas sim. Aí esse que eu falei da questão dos produtores de charque, couro, eles estavam se revoltando por causa dos altos impostos, né? alto imposto, comércio, e o fato de que o Brasil cagou pra eles e tava comprando shark e qualquer coisa lá dos outros países, porque era mais barato, sabe? É aquele negócio, né? Dinheiro vai comandar sempre, independente, velho, de estar no passado, no futuro, no presente. Se tiver mais barato, já era. É. E disso aí, desses motivos aí, vai começando aquele levante. E aí a gente vai continuar, e o negócio vai ficar louco. É, então, e só lembrando que o Rio Grande do Sul já tinha tido outras tentativas de república, né? Outros levantes ali. A gente teve 3 tentativas ali que foram fracassadas do André Luiz de Queiroz. O cara proclamou a República 3 vezes ali no começo do século XVIII, mas nego meio que cagou. E depois a gente teve... ele era tido como louco, esse cara aí. É, exato. Meio, tipo... meio doidão. A galera meio cagava pra ele. Mas... esse cara é meio louco, deixa ele aí. Não é nada não. Sim, e a gente teve a sedição, né, de 1830, que foi perigosíssima. Por quê? Porque foi feita por imigrantes. Foi feita por estrangeiros, né, cara? Tem um cara conhecido que é o Otto Heise, muita gente já deve ter ouvido esse nome, que foi um dos cabeças da parada. E isso seria muito pior do que o que aconteceu, porque ia ser uma parada dada por estrangeiros, né? Por pessoas de outros países. Então, se os outros países apoiassem esse tipo de movimento, aí ia ser foda, ia ser uma puta. Pra resolver isso aí, nós já tá guerreando até hoje, porque... é o que eu falei, o Brasil era um lugar muito maneiro que todo mundo queria. E nego só tava esperando uma brecha, tá ligado? Tanto que a própria revolução aqui foi apoiada pelos partidos unitários lá do Uruguai, Partido Colorado e muitos outros países, assim, que não tinha nada a ver, sabe? Muita gente que às vezes até incentivava o negócio, mandando cartas, aquela coisa. Não, vai com Deus, faz na paz, tamo com vocês, não sei o quê. Lá na frente a gente vai ter Garibaldi também, né, cara? O francês italiano. Até porque a região sul sempre recebeu muitos imigrantes. Assim, na verdade é o seguinte, o Brasil sempre recebeu muito imigrante, né? Só que a questão é que lá ia muito alemão, italiano, francês, tá ligado? Ou a mistura dos dois juntos. tipo, uma galera que, tipo, é um país que realmente tem nome, né? Porque, por exemplo, tinha muito imigrante aqui, mas era o quê? Era africano, que na época é escravo, tá ligado? Exato. Daí não... ou então, assim, português, espanhol, mas que eles já estavam meio que engajados em outras disputas, e isso não ia lá. Mas aquela galerinha tava ali, lá no sul, ninguém tava vendo, ele, vamos começar um negócio aqui, e aí, da merda, tava fácil. E isso é foda, porque é um pouco contraditório também, novamente, com o que eles queriam, né? Com o que o próprio Bento Gonçalves também queria. Porque eles queriam o quê? Eles queriam aquele apoio do Brasil no desenvolvimento. Só que quando você levanta uma revolta dessa, aqui a gente tá falando da revolta dos farrapos, a revolução farroupilha, né? A gente não entrou ainda na guerra de fato, né? A gente tá falando só daquele sentimento, daquele pensamento de revolução. Quando você levanta uma revolução, cara, ela é muito, sei lá, ela despende muito trabalho, muito dinheiro, muito tempo, muita gente, sabe? Pra quem tava querendo desenvolver um lugar, levantar uma guerra assim é muito complicado, é um tiro no pé, né, cara? Porque, porra, o tempo, o dinheiro e o pessoal que eu podia estar usando para desenvolver aqui o meu lugar, construindo coisas novas, ampliando, eu tô usando na guerra, tá morrendo gente pra caralho na guerra, sabe? Foi uma revolução realmente meio conturbada, né? É que a elite é burra. É que é a realidade. E quando eu falo... não, não, é porque a galera, ela tinha uma visão muito romantizada do que estava acontecendo, tipo, na Europa, no que estava acontecendo ali, na Revolução Francesa, aquela coisa toda. E aí, e tipo, não, a gente tem que se revoltar, a gente tem que separar, porque aqui a gente sempre se virou sozinho, agora a gente vai conseguir se virar também. Só que eles não pensaram, né, que tipo, beleza, a gente vai virar república aqui, e aí depois, e aí, pra que a gente vai vender essa carne? Vou vender pra quê? Vou vender só pra gente que tá aqui? Tipo, não dá, o Rio Grande do Sul até hoje vive de exportação, ele exporta pra fora, exporta pro Brasil, é, tipo, a produção deles é muito superior do que o que eles consomem. Sim. Então, tipo, não tem cabimento, sabe? Tipo assim, a revolução, ela é uma ferramenta de pra você, primeiro, chamar a atenção e, segundo, pra você conquistar algo, né? Então, a revolução é, por exemplo, eu quero dar um exemplo pra todo mundo entender. Você ganha o seu salário X, e aí faz 5 anos que você tá na empresa e você nunca ganhou um salário, e você sabe que tem que ter um aumento todo ano. Aí você quer chamar a atenção do seu patrão ali, só que você não, não vai falar diretamente, que você sabe que ele simplesmente vai te ignorar. O que, que você faz? Você começa a faltar, entendeu? Você começa a faltar. Isso aí vai chamar a atenção. A revolução é um pouco disso. O que, que o seu patrão pode fazer? Ele pode ver que você tá faltando, porque ele vai sentir esse prejuízo no bolso, né? E ele pode falar, putz, esse cara tá faltando, por que será? E aí ele vai se tocar de que é porque ele não tá aumentando seu salário. E aí o que, que ele faz? Ele vai aumentar seu salário. Essa é uma revolução que deu certo. Uma revolução que tá errado, ele vai ver você faltando, vai mandar você embora e vai chamar outra pessoa pro seu lugar, tá ligado? Então aqui no caso, a revolução era isso, era pra chamar a atenção do Brasil pra esses erros que eles estavam apontando. Pô, cara, olha pra gente, olha o que vocês estão fazendo e tal. Então, aqui é só a ideia, tá ligado? Aqui a gente tá na revolução. Pode ser saber o motivo de uma convocação tão urgente? Bento Manuel está nos arredores de Poncho Verde. E vamos atacar com todas as nossas forças reunidas. Dessa vez eu acabo com Bento Manuel. Vamos falar um pouco pra vocês agora do que eram os Farroupilhas. Porque o nome Farroupilha já remete a coisa ruim, né, cara? O farrapo, né, até hoje... Hoje não, né? Uns tempos atrás, nego xingava de farrapo, né? Puto, cara, ali é um farrapo, né, mano? Esfarrapado. Está esfarrapado. Farrapagem, aqui a gente ainda usa. Questão é, desculpa, esfarrapado. O cara, né? Farrapou. É, o cara farrapou comigo. É. Tá vendo? Uhum. Cara, os farrapos, eles eram um movimento revolucionário, internacional, inclusive, né? Não era só aqui do Brasil. A pegada é que aqui no Brasil, quando começou a ter a revolução ali no Sul, muita gente era admitida. Então você podia pegar nego lá que era campesino, sabe? O cara que só arava a terra lá o dia inteiro, ele não tinha nem roupa e ele vinha pra dentro do movimento Farroupilha, pra dentro do movimento dos farrapos, e por conta das roupas também se dava o nome, mas o nome Farroupilha já é de revolucionário muito antigo, assim, sabe? Do começo de 1800 ali, internacionalmente, até de outros países, né? E em contrapartida, como a gente tem os imperiais, pô, cara, você vê quadro, né, dos imperiais até hoje, você vê obras assim, os caras são tudo certinho, tudo assiado, né, mano, aquelas roupinhas bonitinhas, não sei o quê. Na pompa. Na pompa, né, e aí você via, né, o contraste entre um e outro, e aí o nego falava, ah, esses caras aí são os farrapos, né, que tá tudo fodido com essas roupinhas marrom sujas de terra, né, cara. Mas o termo também, né? Ele já era de pessoa que era. Pessoa que é meio que. Revolta. É, também. Sim, não é só da roupinha. É, porque as pessoas, elas atribuem muito à roupa, né? Mas não, é também a ideia, né? Que a gente tá falando aqui de algumas coisas ideológicas também. Então não é só política, não é só militar, é de ideologia mesmo, sabe? O cara era uma parada muito de sentimento às vezes. O cara sentia que ele merecia uma parada, né? A gente não tá aqui também falando, pô, será que os gaúchos não mereciam? Ou será que eles mereciam? Isso aí cada um vai dizer, tá ligado? A gente tá passando o sentimento. O sentimento deles nessa época era, meu, a gente merece um reconhecimento. Será que eles, né, mereciam ou não? Isso aí fica pra cada um. Você pode parar pra pensar, sim, pô, todas as pessoas do Brasil morriam na guerra. Tava todo mundo lutando pra tudo que é lado, sabe? Pô, principalmente os negros, né, cara? E eles não estavam tão revoltados quanto os gaúchos. Será que os gaúchos têm razão? Por outro lado, você tem que pensar nos gaúchos também, que, pô, eles praticamente movimentavam a economia ali, né, nessa época. Infelizmente, depois de inventar as geladeiras, que foi aí que o gaúcho começou a perder espaço para São Paulo. eles vão se revoltar contra Reinaldo Eletrolux. Castemp. É, Reinaldo Castemp e João Eletrolux, tá ligado? Ai, ai, mas o interessante também dos imperiais é que eles também admitiam pessoas simpatizantes, né? Então, do mesmo jeito que você tinha o campesino que simpatizava lá com os farrapos e era admitido com a roupa cagada dele mesmo, os imperiais, toda vez que alguém ia lá e falava, meu, eu quero me voluntariar nessa causa, que eu sei o que tá acontecendo e tal, a primeira coisa que o cara fazia era dar uma farda maneira pro cara. Porque eles queriam realmente uma coisa meio da Alemanha, sabe? Aquele negócio de, pô, quero botar aqui minha superioridade. O Império queria botar a superioridade, sabe? Ele queria, meu, a gente tem que chegar lá e os caras primeiro ter medo da nossa roupa, das nossas medalhas, dos nossos cavalos bonitos. Depois, o que acontecer na guerra aí é habilidade, coragem e força, né? Vamos começar, então, aqui no início da Revolta dos Farrapos, né? Que é ali em 1835... Já tinha todos esses problemas que a gente veio falando, né? Aquela coisa toda e tal. E aí houve a nomeação de um presidente ali da província, que é o Antônio Rodrigues Fernandes Braga, né? Que eu chamo só de Antônio Fernandes, ou Fernandes Braga. Que foi... Aqui entra também uma coisa muito louca, né? Você vê como as coisas são doidas. Foi indicado pelo Bento Gonçalves, que foi o rei aí da revolução, né, cara? Só que quando ele indicou o Antônio Braga aí, Fernandes Braga, ele pensou, putz, esse cara vai apoiar a gente, né? Vai apoiar a gente, vai ver aqui o nosso sofrimento, vai ajudar a gente com o Império, né? Só que, tipo, deu tudo errado, porque o cara... Só que não! Deu agora, tudo errado, tô contigo, esse hein? É só o começo. Tô contigo, hein? Não. Deu uma merda do caralho, porque o cara tinha passado anos lá fora, né, fazendo curso, ajudando outros lugares e tal... Inclusive em regiões totalmente loucas, assim, que, tipo, sei lá, o cara ia pra França, no outro dia tava na Itália, não sei o que, uma loucura da porra. E quando o cara chegou, o cara não tava sabendo de nada. Então o que o Bento pensou? Pô, vou pegar esse maluco que não sabe de nada, vou jogar a real aqui na cara dele e ele vai se comover. Só que o cara era um puta imperialista do caralho. E o cara chegou e fez uma porra de um comício pra galera e falou, mano, vocês estão loucos. Isso aí não vai dar certo, não sei o quê, é assim, assim, assim. E falou, Bento Gonçalves é um traidor do caralho, tá querendo ir contra o Império, tá ligado? E eu não vou deixar isso acontecer, mano. Quem apoiar ele tá fudido. Puta, imagina a situação. Você esqueceu do último sobrenome dele, que é Antônio Rodrigues Fernandes Braga Temer. Olha aí, ó. E aí o Bento, eu fico imaginando o Bento Gonçalves com a galera, porque o Bento Gonçalves se reunia, né, com os líderes ali e tal, né, cara, pra poder trocar uma ideia, né, o José Mariano, o Gomes Jardim, imagina ele reunido com os caras embaixo de uma árvore, vendo o maluco lá no palanque falando pra galera assim, ele tipo, mano, fudeu, esse maluco me ajudou. Eu imagino, Gomes Jardim, que foi vice dele, isso mais pra frente, na guerra já e tal, dizendo, olhando assim pra Bento e, porra, bicho, que merda foi essa, velho? Que vacilo tu desse aí, porra, Gomes, eu não sabia, eu achei que o cara era mó passa. O cara é imperialista do caralho, filha da puta. Caralho, que merda, né? Não, e o pior é que o sentimento, não só do Bento Gonçalves, mas de todo mundo, a gente brincou aí, mas de todo mundo, era de esperança, sabe? Gostaram do cara, não... Segue em frente, e aí do nada foi a surpresa do mundo. Isso daí que esse golpe de choque não. Ai, cara, puta, a internet da série tá foda hoje, mano. Vai ser foda editar isso. E aí o que acontece? Os caras se reúnem, né? Bento Gonçalves aí, a galera, se reúne pra poder falar, meu, vamos fazer alguma coisa, porque se a gente deixar o cara aqui, vai acabar com esse nosso movimento que tava iniciando, né? A revolta tava iniciando ali, bem de uma maneira política, aquilo que a gente falou, do sentimento, né? Da ideologia, não tinha muita coisa física ainda. E aí os caras falam assim, meu irmão, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí os caras reúnem 200 homens e vão lá pra ponte, né? Uma ponte famosa ali em Azenha, né? E ficam lá fazendo uma emboscada, que eles falam assim, meu, a gente vai ter que tomar a cidade, tá ligado? Vamos ter que invadir aí Porto Alegre e vamos tomar a parada, porque não vai dar pra deixar esse cara aí que ele vai ferrar a gente, né? E aí é o que eles fazem, só que alguém vai lá e conta, né, pro Fernandes Braga aí, pro atual presidente lá, o cara que o nego achou que ia ajudar, mais atrapalhou do que ajudou. O Temer Gaúcho. Vai lá e alguém, né? Aí tem algumas versões históricas que diz que eles que mandaram já avisar, né? Que eles estavam chegando. E outras versões dizem que foi alguém que contou. E aí o cara pegou, mandou alguns batedores, né? Se não me engano, são 10 batedores lá pra Azenha. Pra ver o que tava acontecendo, né? E aí o maluco foi, aquela parada toda, no meio da noite, e daqui a pouco o cara viu 200 negros, assim. O cara, caralho, que porra é essa? Aí os caras viram os batedores e falaram, meu, não podemos deixar esses caras escapar. E atacaram os malucos. Eles mataram, acho que 2, feriram 5, e alguns conseguiram fugir, né? Desses que fugiram, chegaram até Porto Alegre e contaram lá pro Fernandes Braga o que tava acontecendo. Isso foi à noite, cara. Isso foi, tipo, sei lá, 9 horas. Às 11 horas da noite. 11 horas, cara, da noite. Eu gostei muito disso. Eu pesquisando, pá, não sei o quê. Aí, tipo, ele diz assim, né? Os imperiais foram atacados, mas, tipo, os guardas imperiais, eles eram inexperientes. Aí morreu 2, se feriu 5 e não sei o quê. Às 11 da noite. O caralho, velho. Parabéns. O cara que fez foi isso tudo. O cara do registro, ele... Que horas? Olhou pra lua, para não sei o que, 11 da noite. Para, puta merda. Entrou o relógio, tá aquele relógio do bolso, colocou perto da tocha, assim, ó. 11 horas. Ora, cara, pois. Tem registro, velho. Vai tomar no cu. Você pode me dizer que horas são? É. Pode me dizer. Ora, pois. Olhais a lua. É igual algumas lendas, acho que são mitos hindus, que tem muito negócio de tipo 1001. Que o cara, ele quer dar uma superlatividade foda, ele fala, são 1001. Nunca é 1000, porque 1000 é grande, mas 1001, cara, é grande pra caralho. Mil é comum, tá ligado? É, então. Mil. Ah, mas é comum. 1001 não, aí... cara. Acontece que, mano, o que é interessante é a falta de preparo também, né? Do Império ali, como era meio bagunçado o negócio. Que o Brasil é muito grande, cara. Se você olhar o mapa, ali o centro ali era o Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro pro Rio Grande do Sul não é muito longe. Mas, puta, do Rio de Janeiro pro Pará, por exemplo, é um mundo de distância, cara. Nessa época, o nego ficava semanas viajando, tá ligado? Só que aqui, cara, isso aconteceu 11 horas da noite. O batedor voltou 11 horas da noite, avisou todo mundo. Fernandes Braga começou a movimentar aquela galera, não sei o quê, não sei o quê. No outro dia de tarde, ele tinha conseguido 20 homens. Tipo, caralho, sério? o cara tá com 200 lá no meio do mato. Você conseguiu 20 na cidade, mano? Parabéns. Palmas. Tocantins inteiro pra você. Isso é uma merda. Fernando de Braga é uma foda, velho. É isso que dá chegar lá no palanque e falar: vocês não vão se separar do Brasil, não sei o que, pegar o chimarrão e jogar no chão. É, galera, ô, mano. Aí tu tá mexendo com o lugar, negócio errado. Depois tá aí com 20 caras, 20 gatos pingados, que não vai fazer nada contra um 200 homens. Exatamente. E aí vem uma parada também muito curiosa. O que o nosso querido Fernandes Braga fez? Ele chamou um dos assessores dele e falou assim: cara, você vai lá e chama, por favor, João Manuel de Lima e Silva, que é o cara responsável aqui pelo 8º Batalhão de Caçadores, que são os caras que vão pra guerra mesmo, sabe? Aí ele pegou e falou assim: putz, você quer a notícia ruim ou você quer a notícia boa? Aí ele falou assim: o que aconteceu? Ele falou assim: ele se declarou revolucionário. Ele tá apoiando os 200 homens lá no morro. Aí o cara, puta que pariu. É, cara, aí o Braga falou, mano... É golpe de golpe. É golpe em cima de golpe. É maravilhoso. Você vê que o Brasil não mudou muito ainda, né? Exatamente. Já é histórico, já tá no sangue do Brasil. E aí o Braga meio que falou, mano, quer saber? Foda-se todo mundo, foda-se essa porra, eu não sou daqui, eu tava lá no exterior, fugiu. Tem algumas fontes que diz que ele foi com a família, tem outras fontes que ele abandonou a família, abandonou todo mundo, foi embora e falou, foda-se essa porra, tá ligado? Entrou num barco e foi embora. Eu fico pensando, puta, isso aí também já dá mais apoio ainda pra revolução, né? Que os caras pensam assim, putz, olha como o cara abandonou vocês. E olha como a gente tá aqui presente, né? Aí nego já, opa, olha aí, os caras abandonaram, né? Pério deixou vocês. E aí, ó. Fugiu, que deu um cachorrinho. E nesse momento, o Bento Gonçalves deu graças a Deus, porque o Braga não ficou do lado dele. Exatamente. Não, e o louco foi o seguinte, os caras nem atacaram. Os caras, eles adiaram, porque como deu aquela merda lá na noite, eles falaram assim, meu, a gente ia ter o elemento surpresa, a gente perdeu o elemento surpresa. E aí eles adiantaram a parada pro dia 21 de setembro. Então, tipo, se o cara tivesse ficado lá, talvez desse tempo dele avisar alguém, fazer alguma coisa, né? Só que como o filho da puta fugiu, nego nem, sabe? Parece muito Portugal, quando o Napoleão foi pro Portugal, que aí a corte fugiu pro Brasil, só que os caras do Napoleão passou tanto tempo marchando lá no gelo, se fudendo, que chegou lá e a galera, assim, da rua bateu no exército, tá ligado? Foi tipo só um pum e aí eles correram. Exato, né? E aí você vê como as coisas demoravam nesse tempo. A reação imperial só veio em dezembro, malandro. Olha que distância da porra, tá ligado? Só em dezembro que os caras chegaram lá pra confrontar a parada, pra poder chegar e... Porque é aquele negócio, o Brasil não ia deixar quieto, né? ali houve uma invasão, né, cara? Isso aí é foda. Até hoje, né, pra vocês visualizarem legal. Imagina se algum estado aí vem um grupo e invade lá a prefeitura, toma conta e fala, já era, que é nosso. Puta, o Brasil não deixa quieto, ele vai pra cima, né? Tipo, vinha uma facção criminosa e maluca e fala assim, agora a cidade do Rio de Janeiro é nossa. Agora não tem mais governo, não tem mais ninguém. Agora a gente tem o estado do PCC, é nós. Aí, tipo, vem uma facção muito louca, um comando aí que, de uma cor rubra. Domina tudo. É. O império vem e os caras conseguem retomar a cidade, né? Os caras retomam a cidade, se estabelecem ali. Só que o Bento Gonçalves não deixou quieto a parada. Então ele meio que sitiou o lugar, né? E a maneira é que esse sítio durou tempo pra cacete, assim, sabe? Ele ficou mó cara lá. Tem muitos historiadores que falam... Se ele tivesse largado essa porra pra lá, talvez ele tinha feito mais coisa, sabe? Mas a galera sitiou, queria ficar, queria reconquistar. Porque, pô, Porto Alegre é um lugar até hoje, né? Considerado super importante, né, cara? Sim. Sim. É porque agora... eles chegaram em 35, né? Lá na, em Porto Alegre e... Porto Alegre? Porto Alegre? Em Portozinho, em 35, bate! Aí em 36, eles chegaram em dezembro, né, pra reconquistar, só que eles só conseguiram pegar de volta em 36. E aí em 36 que eles declararam lá a República Rio-Grandense. Que aí que começou a dar bosta, né? Que meio que foi oficial a parada. É, então, porque tipo, pra gente entender melhor essa parada da República, a gente tem que primeiro meio que fechar essa parte aqui. Então o que acontece é o seguinte, quando os imperiais chegaram... E tomaram Porto Alegre, aquela coisa, eles prenderam uma cacetada de gente, né? Prenderam um monte de gente importante que dava muita ordem e tal, e eram... É aquele negócio que a gente falou das elites, né? Tinha muita gente ali que era da elite, né, cara? Ali não tava nego que ficava arando a terra, lutando, né, na cabeça ali. Eram uns caras fodas. O próprio Bento Gonçalves, ele era um militar, cara. Ele era um militar super bem quisto, assim, sabe? O cara era respeitado pra cacete, condecorado, né? Condecorado, eu tava vendo aqui, velho, ele já veio de batalha antes, se eu não me engano, da Cisplatina. Cisplatina. Tinha feito uma campanha foda lá, virou até deputado e tudo mais, pra depois ingressar nessa parte dos farroupilhas, tá ligado? Isso que é muito louco. Sim, cara. Sim, a mãe a família da mãe dele era de fazendeiros lá do Rio Grande do Sul. O pai dele era alferes, né? E a mãe dele tinha terras, né? Que era dos avós, né? Dos pais da mãe. Então, ele era ali da região. Então, meio que ele tinha contato com todas essas reclamações e todos esses problemas relacionados esses problemas que a gente citou, né? De imposto e etc. Por isso que eles não abandonam a cidade, entendeu? Porque tem muita gente importante presa lá. E os caras querem pegar de volta, os caras, sabe? Tem toda uma posição estratégica também, além da importância da cidade, né? Então esse cerco fica lá até 1840, mano. Olha só a demora. Isso aí aconteceu em 1835, 1836, né? Então você vê que realmente nego sitiou ali, não tava de brincadeira. E aí a gente chega na proclamação da República, né, cara? Ali em setembro de 36, quando Antônio de Souza Neto tá andando por um campo e encontra lá João da Silva Tavares, que era imperial. Aqui, meu irmão, aqui é coração valente, tá ligado? Aqui é gente pra caralho, porque foi tipo quase 500 homens de cada lado, né? Então a guerra foi fodida, né? Aqui também tem algumas controvérsias, né? Algumas informações bem controversas, assim. Porque, mano, o resultado dessa guerra foi o seguinte. Os farrapos, eles ficaram super de boa. Tipo, morreu pouquíssimo mesmo, assim, quase nada. Sei lá, morreu 5 pessoas, tá ligado? E algumas ficaram feridas. A gente tem alguns números aqui que diz que de um lado teve 180 mortos, 63 feridos e 100 prisioneiros, né, do lado imperial. E eu fico pensando, cara, isso aqui tá com cara de emboscada, não tá? Porque você pensa, mano... Pra ter morrido tanta gente assim, a gente que gosta muito de ler romance de batalha e tudo mais, medieval, cara, pra um exército, porque, primeiro de tudo, os farroupilhas, eles estavam em menor número. Se eu não me engano, eram 100 homens, quase 100 homens a menos que os imperiais, tá ligado? Que os imperiais estavam com 560, o outro tava com 400 e pouco, tá ligado? 100 homens. E aí a gente tem uma baixa aí de 100 180 com... E 100 prisioneiros ainda foram capturados. E 63 feridos. Meu irmão, isso tá muito com cara de emboscada, velho. Alguém tinha chegado assim, ó, os imperiais, eles vão pra ali e eles vão flanquear pro aqui do lado. Aí os caras, beleza, tá ligado? E aí deixou uma galera, pá, não sei o que, quando... Bum! E eles se fuderam, tá ligado? Agora, outra Sim. coisa também que eu quero deixar aqui é que pelo estudo que a gente fez, tá, pra fazer o cast, eu percebi que os imperiais, eles desistem muito fácil, tá ligado? Que, tipo, você vê, eles estão com uma caralhada de gente, aí, tipo, dá uma merda assim a eles. Não, aí já desiste, não sei o que. Eu imaginava, sei lá, uma batalha que durasse mais, tá ligado? Sim, cara. Mais, mas eles meio que desistem logo, tá ligado? É, aquele negócio, os vencedores contam a história, né? Isso que é muito louco, porque, tipo... É, também tem essa, né? É, então, ó, tem uma das versões que os caras falam que, tipo, os imperiais estavam massacrando, né, a galera, tava empurrando o nego, tava conseguindo fazer a volta no exército, aquela formação bem clássica, né, que a gente vê, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, aquela parada toda, só que aí o cavalo do Silva Tavares estourou uma das rédeas lá e ele saiu correndo pra trás. E aí os imperiais falaram, puta, o cara tá batendo em retirada, é pra retirar. E aí quando viraram as costas, os revolucionários foram lá e arrebentaram todo mundo, né? Mas mesmo assim, como o Wilde citou aí de Cornwell, cara, a gente lê Cornwell e lá ele fala uma coisa que eu nunca esqueço, que ele fala assim, a coisa mais difícil que existe é você matar um homem. É foda, você golpeia, o cara não morre, você golpeia, você tem que golpear até o seu braço cansar. E no final você fica tão cansado que você cai do lado dele, você tá tão morto quanto ele. Então pra matar um cara é foda, pra matar 180 guerreiros, soldado, é mais foda ainda. E sem perder quase ninguém, sabe? É muito complicado. Não, e outra coisa que tu falasse aí, guerreiros, tá, soldados, tá ligado? Porque, tipo, eles estavam lutando contra os imperiais. É, e os exatamente. Imperiais, diferente dos farroupilhas, eles não vão pegar o cara do arado, tá ligado? Aí o cara do arado chega lá... Eu vou participar, me dá uma arma aí. Não, pô, usa o teu arado aí e bate na galera. Enquanto isso, tá lá um cabo imperial que fez um treinamento já de anos, tá ligado? Tá Sim. preparadíssimo e aí, tipo, pereceu. Os caras morrendo assim, tá ligado? Pros caras de arado e forcada, tá ligado? Né, é cara? Essa? Porra, porque, ó... Chegar aí mais pra frente depois aí que... Vai ter uma parada aí foda na história, né? Que foi uma guerra, uma batalha foda da guerra mais importante, a maior que teve, aliás. E que a gente viu que ali é páreo a páreo, né? No, então tem muito cheiro de emboscada isso daí. Sim, né, cara? Mas eu acho que mesmo assim, tipo, a gente, mesmo sendo emboscada, etc., a gente tem que considerar o fato de que aquela galera já tá acostumada com guerra. Talvez mais até do que os imperialistas. Então, mas é muito complicado, Kel. Porque, pô, pra você. Não, ó, tudo que é retratado dessa parte da história. Tudo que é retratado dessa parte da história, seja em documentos, seja em arte visual, né? Em quadros, em esculturas, etc. É sempre Sim. aquela guerra coração valente, tá ligado? É sempre um monte Sim. correndo de um lado e um monte correndo do outro. Pra ser esse tipo de coisa que é relatada e você ter um monte... Sabe, os caras não são os espartanos, velho, pra não morrer ninguém. Tá alguma coisa muito estranha aí, sabe? No hino deles, eles dizem que são. É, no hino deles, eles são os gregos, né? Eu, pelo que eu conheço do Brasil, naquela parte, não existe uma Termópilas. Uma Termópilas. Pode ser saber o motivo de uma convocação tão urgente? Bento Manuel está nos arredores de Poncho Verde. E vamos atacar com todas as nossas forças reunidas. Dessa vez eu acabo com o Bento Manuel. Os revolucionários vencem essa batalha, né? Com essa puta desse mistério aí, né? Massacram os imperiais lá e tal. E, mano, isso dá um gás. Imagina só. Os caras se inflaram, né? Eles, puta, agora nós somos pica das galáxias, não sei o quê. E aí o nego vai lá, se reúne e proclama, né, cara? Ali a... República Rio Grandense, né? Cara, essa parte, eu adorei ler essa Sim. parte, porque, tipo, como o Weberini falou, os caras inflamaram, tá ligado? Aí chegou assim, Lucas de Oliveira e Joaquim Pedro, eles daquele jeito, republicano foda, tá ligado? Separatista, é agora que a gente vai tomar, a gente bota uma cerca aqui e vai dividir. Aí eles foram lá falar com o Neto. Uhum. Aí, ei, porra, vamos lá, a gente volta aqui com o Antônio de Souza Neto, né? Aí eles, não, a gente vai e proclama a República, a gente separa agora e tal. Aí o Neto ainda tava assim, não, porra, a gente vai já... já vai querer separar, tá ligado? Mas já, né? Eu não assinei por isso. E os caras, não, porra, não sei o quê. E aí, meu irmão, eles fizeram tudo. A olha agora. O cara olhou assim... Quer saber? Pois então a gente vai fazer essa república mesmo. E, cara, o mais louco é que, tipo, batalha de lá acabou de tarde. De noite, os caras estavam em volta da fogueira lá. Aí, escreve aí. 11 horas primeiro... da noite, né? É, primeiro tópico da Constituição. Escreve aí. Já fizeram Constituição, fizeram hino, fizeram bandeira. Puta que pariu, velho. Os caras são foda. E o maneiro de tudo isso é que, tipo, o nosso querido Bento Gonçalves... Ele era o cabeça da parada, né? E ele veio saber disso já quase na hora que aconteceu, sabe? Porque, porra, ele tava lá em Porto Alegre, né? No sítio lá, aquela coisa toda. Ele deu a ordem, né? Pro Neto ir lá no campo, aquela parada toda, a passagem. E aí os caras fez essa porra toda, eu fiquei imaginando ele. Tipo, caralho, velho. O Lucas de Oliveira e o Joaquim Pedro falaram, não, porra, vamos se separar, que não sei o quê. Aí o Neto ainda fala, pô, velho, eu queria saber a opinião do Bento Gonçalves. Então os caras ainda falam assim, não, ele quer se separar também. Aí, cara, é sério. Ele me falou ontem. Liguei pra ele ontem que mandei o WhatsApp. E cadê a carta? Ah, meu, porra, a gente perdeu na guerra. Mas é sério, ele vai se separar. Meu cachorro comeu, assim, né? Meu cachorro comeu a carta. Cachorro real. Aí o cara olhou assim, aí, tá bom, vamos separar. Cara, eu gostei muito dessa parte. Isso é foda. É muito política, né, cara? Politicagem do caralho, né? No Game of Thrones, a gente tem uma parte que é muito parecida também, né? Que é quando o Robb Stark, ele vem descendo ali pro sul, aquela guerra toda que tá, né? Dos Stark contra os Lannister, aquela parada. E aí, em determinado momento lá, eles estão numa mesa lá e o nego começa a inflamar o cara. Eles estão ganhando batalha pra caralho. E antigamente, lá no Game of Thrones, você tinha os sete reis, né? Porque lá são sete reinos. E agora estão todos ali sobre o domínio do... Esqueci o nome da cidade lá. Porto Real. É, King's Landing, Porto Real. Que domina tudo, né? Só que aí antes, cada lugar tinha um rei. E lá em Winterfell tinha o rei do norte. E nessa hora que eles estão na mesa, o nego começa a inflamar e proclama o Robb Stark o rei do norte. E aí separa totalmente do reino, tá ligado? E aí me lembrou demais essa parte agora, que foi o mesmo esquema. Nego ganhou batalha, inflamou, o cara proclamou, foda-se, tá ligado? Pode ter sido um tiro no pé, né? O mais curioso, se a gente olhar várias revoluções que tiveram durante toda a história, esses líderes só fizeram merda, aspas, eles fizeram, né? Porque tinha toda a equipe lá, a câmara, né? O proletariado. É, muita gente. E aí, tipo, foi nesses momentos de empolgação que eles fizeram as maiores merdas, tomaram as piores decisões, tipo, essa proclamação imediata aí que nem o Bento Gonçalves estava sabendo, coitado. Isso é foda. E é exatamente nesse momento que a gente passa de Revolução dos Farrapos, Revolução Farroupilha, pra Guerra dos Farrapos, né? Porque aqui realmente é uma declaração de guerra, né? Tem declaração de guerra que você não precisa sempre falar, olha, estamos em... Não, você só faz uma merda e você já sabe. Agora estamos em guerra, né? Agora a gente comprou uma parada que você, não dá pra... Você vence um exército de 560 homens, tá ligado? É, agora é guerra. Então, quando você mata 180 imperiais, já é meio embaçado. Quando você vai e proclama a república do seu estado como um país, aí acabou de fuder. Os números... Chega o número lá pro imperador, tá ligado? Aí, vem cá, o que aconteceu? Aí, ó, morte de 180 imperiais, isso é o quê? É declaração de guerra ou é só um tipo, uma marola? Tá não, acho que então. Aí o cara olha assim no livrinho, tá ligado? Ó, se fosse 179, não era, mas 180 é. Então, pode mandar a galera pra lá. É, foi como aquele exemplo que eu dei lá do funcionário que quer chamar a atenção do patrão e começa a faltar, né? Nesse caso aqui foi como se ele, além de faltar, trancasse a empresa, né? E aí, tipo, ninguém mais pois pode trabalhar. E, porra, esse cara tá tirando, né? O cara olhou assim, ó, eu acho, viu, grande? Tá meio com raiva. Sério mesmo? Eu não percebi isso. É, eu acho que a gente tem que ir pra lá. Não, e o bacana, né, que o bacana e curioso, assim, ao mesmo tempo, é que até a mudança do posicionamento dos farroupilhos mudaram, os termos mudaram, tudo, não é mais revoltosos farroupilhos, era agora o exército republicano. no Rio Grande, assim, e não era, eles não estavam só pelo reconhecimento da economia própria, e, mas sim pela defesa da independência do Estado, né, e nossa, ficou muito caralho, mudou tudo. Era um país, não tem o que, sabe, tem muita gente que fala até hoje aí, se você pesquisar aí em casa, você vai ver, tem algumas fontes que falam, não era isso, era só uma sinalização, não era, cara, era outro país, os caras já tinham estabelecido que era outro país, era uma república. Não tinha onda. Aí você vê que o André lá, ele não era o único que tava tão louco assim, né? Tinha mais gente louca lá que comprou ideia. Só que o problema é que o André não tinha gente, a galera aqui tinha. Aí que tá. Tipo, Que os pilha errado ainda mais. Vamos separar, vamos! Separa. Exatamente. É a galera que fica esperando, tipo, dar merda pra poder gritar. É a galera que grita no meio da multidão, tá ligado? Sim. É isso mesmo. Tem que bater. Aí, ninguém sabe de onde vem. E aí a forma que eles buscaram de conseguir incentivo disso foi mostrando para a população, né, que o Império era o grande vilão de toda a história. E aí foi quando eles começaram a ter muito apoio da população e tal. Sim. No início, tem um cara que chama Francisco de Gomes Jardim. Ele era tipo um fazendeiro lá, e médico, militar, da maçonaria e não sei o quê. E tipo, tem uns dedinhos aí da maçonaria nessa revolução. Sim. Os dedinhos todos, A gente chega lá. E esse cara, tipo, logo no começo lá, quando a gente tava falando que eles ficaram ali embaixo da árvore conversando, ele era tipo um dos que tava no planejamento. E ele acabou virando presidente depois da Nação Rio Grandense. Aí ele... Então, tipo, meio que eu acho que eles já estavam com esse pensamento desde o começo. Pode ser que no começo ali, pra galera, eles estavam passando, não, a gente tem que buscar os nossos direitos, não sei o quê, papapá. Mas eu acho que no fundo, os caras já estavam com esse pensamento de vamos separar, maçonaria estava querendo dominar o mundo, não sei. Sim. Mas você vê, é tudo questão de organização, né? Por exemplo, os caras levantaram a revolução, aquela porra toda, não sei o quê. Veio aí a proclamação da república e tal. E tudo muito formal, né, cara? Tudo muito... Eles fizeram documentos, eles criaram bandeira, criaram um hino, não sei o quê. Sim, Bento Gonçalves... Exato. Bento Gonçalves, que era um pátia militar, manjava pra caralho de tudo, sabe? Então ele ajudava pra caramba, com um monte de informação, falando, ó, vocês querem ser levado a sério, tem que fazer isso e tal. Não adianta só sair por aí igual uns malucos. Não adianta botar uma cerca, não é boi, tá ligado? É gente. Gente é foda. E muita gente não apoiou, cara. Uhum. Tinha muito comerciante, inclusive, que não apoiava, porque, putz, já tava meio merda lá pro lugar do Rio Grande do Sul, porque o Brasil tava dando aquela ignorada, entre aspas, né? E aí os caras vêm com uma revolução, teve muito comerciante que falou, cara, não faz isso, já tá mó foda, aí vocês ainda vêm inventar coisa, sabe? E aí essa galera se ferrava, né? Porque era uma parada meio ditatorial, né? O Bento Gonçalves é considerado meio que um ditador até hoje, né? Então, quando o comerciante ia contra assim, o nego falava, então faz o seguinte, pega sua família, some daqui, suas terras, seus pertences estão confiscados e agora são da república. Foi exilado do país. É aquela parada, é aquele negócio de que se fosse realmente com o apoio de todo mundo, tá ligado? Tinha virado uma guerra civil. Que a diferença foi que uma galera ali que tem o núcleo central lá da ideia, não, república, beleza. Aí depois desse núcleo aí da galera que começou a idealizar isso, aí veio juntando gente, beleza. E tem a galera, a maior parte da população que meio que tá lá, tipo, pô, e agora? O que a gente faz? Tem império, tem revolução, tem república, eu não sei se eu tô morando no Brasil... Se eu tô morando na República, não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Uhum. Aí essa é a diferença entre tipo, o Bento Gonçalves ser tipo, entre aspas, ditador, não, tá ligado? Porque se fosse realmente uma parada que fosse geral, ia ser foda, porque ia virar uma guerra civil e ia dar uma merda do caralho, tá ligado? Sim, cara, isso é muito... Porque, tipo, coisa pra porra, tá ligado? Sim, eu lembro até de uma parada muito louca, que tipo assim, isso aí, tudo que aconteceu, tinha muita família que, tipo, tava vivendo a sua vida normal, sabe? O mundo, cara, ele é muito grande. O mundo é muito grande. O que a gente sofreu aqui no Brasil há pouco tempo, que tem gente que acha que é golpe, tem gente que acha que não é, Se foi um golpe, o que aconteceu no seu, na sua vida no dia seguinte? Você acordou e continuou a mesma coisa, mano. Tá ligado? Exatamente. O mundo é muito grande, é muito doido, né? Uma vez eu tava conversando com um professor meu, com a sala, né? Ele tava conversando com a sala e tal. E aí ele falou, mano, você sabe o que vai acontecer se Jesus voltar hoje? Amanhã vocês têm que vir pra escola. Porque, tipo, mano, o mundo é muito grande, tá ligado? Se Jesus voltar hoje, se ele descer do céu com um raio, assim, de luz, e ele, pá, chegar na terra e falar, gente, eu cheguei pra salvar vocês, velho, você vai continuar sua vida normal, sabe? O mundo é muito grande. Esse tipo de coisa que a gente tá falando é de uma região, é uma coisa política, sabe? É uma coisa de imagem, né? É uma coisa imaginária. Aquele negócio, você agora é o presidente, é imaginário, é de aceitação, né? O povo aceita aquilo, aquilo não existe assim de forma, você não segura, né, o termo presidência na sua mão. Tudo vai de você aceitar, né? E essa galera que não aceitava, às vezes continuava a vida sem falar nada, né? Só que quem falava acabava se ferrando. É o que tá acontecendo atualmente, né? Mesmo com o governo Temer agora, muita gente não tá aceitando, mas e aí? Exato. Não muda, a nossa satisfação vai virar ele desse assim, do nada, tô insatisfeita, já era. Uhum. Tem as ferramentas, né, como os próprios revolucionários aqui usaram, que tem a galera que vai pra rua, não sei o quê, são ferramentas, né, são ferramentas pra você buscar atenção, aquela coisa, pra você expor ali o que você quer, reivindicar alguma coisa, mas de um modo geral, pelo tamanho do Brasil, a vida continua. Isso é foda, né? É muito complicado de pensar. Sim. Pode ser saber o motivo de uma convocação tão urgente? Bento Manuel está nos arredores de Poncho Verde. E vamos atacar com todas as nossas forças reunidas. Dessa vez eu acabo com Bento Manuel. Bento Gonçalves, como a gente falou, tava meio que por fora daquela treta toda, né? Por quê? Porque o cara tava fazendo uma parada, tipo, totalmente diferente. Tava rolando uma caralhada de coisa ao mesmo tempo, né? E aí, meu irmão, o que ele fez? Ele foi pra ilha de Fanfa, né? E a gente conhece como Batalha do Fanfa ou Batalha do Pampa, né? Por conta dos Pampas aí, os gaúchos, aquela coisa toda. E lá nessa ilha, aconteceu uma batalha que foi o seguinte. O nosso querido vira-casaca, que o Hidalgo gosta muito dele. Mano, eu não entendo esse cara. Quando eu penso que ele tá ajudando os revoltosos, ele tá ajudando o Império. Eu buguei. Nossa, eu pesquisando, eu me perdia direto. Eu olhava assim aí. Peraí, mas esse cara não era farroupilha? Não, ele não é mais. Tá, beleza. Aí eu continuava. Mas esse cara não era Imperial? O que é que ele tá? Filha da puta, agora é farroupilha. Flash brasileiro. E o pior de tudo é que, tipo, ele é farroupilha, daqui a pouco ele é Imperial, daqui a pouco ele é farroupilha. E o nome dele também é Bento. E aí você tá lendo Bento Gonçalves, daqui a pouco Bento Ribeiro é Imperial, e você, puta, mas calma aí, o que tá acontecendo? Nossa, não, e esses nomes dessa época confundiam muito, puta que pariu. Eu comecei a ler assim, ai meu Deus, calma aí que eu vou ter que voltar essa parte aqui. Eu anotei todos os nomes aqui. Isso. Cara, eu não achei não nem isso a questão aqui. É, eu não achei nem a questão do nome complicado, eu achei a questão de muito nome, velho. Incrível. Não, todo lugar tinha alguém que era importante. Não, esse lugar tem tal e tal pessoa, esse aqui tem tal e tal pessoa, esse aqui não sei o que, tem logo dois Bento, tem um vice-presidente que muda de sua porra. Tem dois aí, Lima, caralho, Silva, que graças a Deus depois mudou o nome, né? Mas teve antes o Lima e Silva que era o presidente, aí depois teve o Lima e Silva que é o que, né? E aí, meu Deus! Só pra explicar pra galera é o seguinte, o Bento Gonçalves, gente, é o que tá vindo aí encabeçando a revolução desde o começo, que era um militar, que a gente falou lá no comecinho. E aí tem o Bento Ribeiro, que é um vira-casaca. O Bento Ribeiro... Não é o da MTV. Não é o da MTV. Bento Manuel Ribeiro. Exatamente. Ele era o quê? Ele era um imperial aqui nesse momento, né? Ele vai lá na ilha de Fanfa e ele entra em confronto ali com o Bento Gonçalves, né? Então aqui, nesse momento, ele tá como inimigo. Então ele vai lá, treta aquela porra toda. É, ele tinha barcos, né, cara? Como a gente já falou lá no cast de Guerra do Paraguai, barco nessa época era extremamente poderoso e extremamente raro, né? Então, putz, se você tem uma frota com 5 barcos, você tem barco pra caralho, tá ligado? Porque, porra, nessa época fazia uma diferença do caralho. Como você tem o rio, você tem aquelas cidades ribeirinhas, né, que os caras falam, né, que ficam bem ali na beira do rio. Então, velho, de barco você consegue destruir uma cidade inteira sem nem descer do barco, tá ligado? Você tá lá no navio, você mete bomba naquela porra, você consegue arrebentar, principalmente nessa né? época, principalmente nessa época de canhões, tá ligado? Exato. E é foda, porque, por exemplo, pra fazer só um contextinho histórico dessa questão de embarcação, uhum. no tempo das invasões dinamarquesas na antiga Inglaterra, né? Galera, os dinamarqueses, os nórdicos, eles vinham de navio. Lá dentro haviam vários canais, tá ligado? E eles iam passando, avassalando tudo. Chegava, aí no caso, tinha que descer da embarcação. Só que aquele esquema, né? Pilhar, estuprar e queimar a vila, tá ligado? Uhum. Desciam, faziam isso tudo, voltavam e partiam pra próxima, tá ligado? Era, porra. Aí era muito difícil vir um regimento lá pra defender. Aí você imagina nessa época, onde já existe canhão, já existe artilharia em geral. Os caras chegam lá, a porta, é quase que eu falava, estaciona, a porta lá e destrói tudo e vai embora, tá ligado? Sim, sim, é devastador. Manobra lá, né? No estacionamento, faz uma baliza, destrói tudo e vai embora. É muito louco, né? Então o que acontece? Dá um regaço da porra na ilha, aquela parada toda. Ainda dura alguns dias, né, a batalha. Os revoltosos lá conseguem segurar a parada, os revolucionários aí. Agora, os riograndenses, né, sim, conseguem segurar o BO. Só que aí acontece uma parada que é o quê? Nosso querido Bento Gonçalves levanta ali aquela bandeirinha, né? Que é a bandeira de parlamento, né? Tem algumas fontes que diz que foi o Bento Gonçalves, tem outras que diz que foi o próprio Bento Ribeiro. Manuel. Tá aí, velho. Isso foi nessa parte que eu me perdi. Porque pelo que eu li... Eles chamam Bento. Não é isso. O Bento levantou a bandeira. Não, então. O foda foi isso. Algum Bento... pronto. A galera do registro que eu elogiei lá em cima, antes... Agora foda-se, ele tá registrado errado nessa porra. A parada é, eles, pelo que eu pesquisei, os farroupilhos estavam até indo bem. Porque a parada foi, Bento Gonçalves, ele tava indo pra Ilha dos Pampas, pra Ilha do Fanfa, eu me confundindo agora. E Bento Manuel, foi lá pra tentar pegar ele antes. Só que aí ele deu ninja lá, conseguiu... Atravessou o rio, né, que tinha uma correnteza foda. O ninja furado, o ninja de roupa furada... Pá, e conseguiu chegar lá. E aí, beleza, os farroupilhos, eles botaram pra fuder na ilha de Fanfa, Batalha do Pampa e o que for. Resistiram lá por alguns dias, pelos 3 dias. E aí vem essa parada da bandeira do parlamento, e que onde eu li foi Bento Manuel, mas depois eu acabei vendo aí que era Bento Gonçalves, e eu fiquei perdidaço, porque tipo, os farroupilhos estavam até bem. E aí eles desistem. tem algumas outras versões que eles nem chegaram a tipo... lutar na ilha nem nada. Lutasse, que, né? Só que aconteceu foram capturados foi que... E outra, eles nem iam ser capturados. O que acontece foi que, tipo, o Bento Gonçalves, ele chegou, conseguiu atravessar a parada, chegou na ilha, tá ligado? Só que aí, quando ele chegou na ilha, veio o Bento Manuel aí, Bento Ribeiro, e falou pra ele, cara, vamos conversar. E nessa versão, ele que levanta a bandeira de parlamento, né? Bandeira de parlamento, pra quem já viu Piratas do Caribe, tem uma referência muito legal lá, né? Toda vez que vai matar alguém, os caras falam parolar. Lembra desse bagulho? Parola. Parola. Que é uma referência a essa bandeira de parlamento, né? Que os caras levantavam, que quer dizer o quê? Rendição? Não. Quer dizer, vamos conversar? Vamos argumentar? Vamos negociar. Então, nessa versão, foi o Bento Ribeiro que levantou para poder negociar e eles nem chegaram a atacar. Tem outras versões que diz que eles chegaram a dar umas bombardeadas lá na ilha e aí o próprio Bento Gonçalves levantou lá a bandeira de parlamento para trocar uma ideia. Acontece o seguinte, o Bento Ribeiro trocou uma ideia com ele e falou assim, mano, vamos fazer o seguinte, vocês saem de boa, sabe? Sai na moral, vai pra casa de vocês normal, por quê? Porque eles já se conheciam, né? O Bento Ribeiro e o Bento Gonçalves já tinham lutado em outras batalhas, né? Cisplatina e tal, como a gente falou, o Bento Gonçalves era um militar, né? Então o cara que já conhecia o outro... Eles tinham as honras deles, né? E aí eles... Não era aquela coisa tipo de, ai, vou te trair bem aqui na hora que tu virar as costas. Era um homem de honra. O Bento Ribeiro também era um militar consagrado, bem também, tá ligado? Total. Ele fez campanhas antes e tal, ele era um militar aí bem condecorado. Na verdade, a gente vai perceber que ele era um espião. De que lado, eu não sei, mas ele era. Né? Ele espião do lado dele, só se for. Ele chega e fala pra galera, meu, baixa as armas, volta pra casa de vocês, acabou a guerra, não vai acontecer nada. A galera, os revoltosos, os revolucionários, eles pegaram as armas e jogaram no rio. E falou, nós não vamos dar as armas pra você nem fudendo, tá ligado? Jogaram as armas no rio. Só que aí nessa hora que tava tendo, né, essa conversa amigável, não sei o quê, chegou um cara chamado Araújo Ribeiro, que era imperial também. E aí ele viu lá os farrapos sem arma nem nada, falou, prende todo mundo agora, tá ligado? Foda-se. Aí o Bento Manuel falou assim, caralho, velho, fudeu, né? Eu dei minha palavra que ia deixar os caras de boa, só que agora o maluco chegou, mandou prender todo mundo, e o Bento Gonçalves foi preso junto, né? Então, nessa pegada, o Bento Manuel já ficou putaço, porque ele tentou argumentar com o Araújo Ribeiro e falou, meu, mas eu dei aqui uma parada pra eles aqui, embora, não sei o quê, e o cara, não, fica na moral, o cara era patente alta, aquela porra, e aí aconteceu que levaram todo mundo preso, então aí ele já ficou puto, né? Já tem a primeira parte aí do Bento Ribeiro que ele vai poder virar a casaca depois por conta desse negócio que ele já vai ficando chateado. Essa galera era muito sentimental nessa coisa pra ser militar, né? Pois é. Não dá certo, não. Agora é engraçado que eu vi meio que diferente. Uhum, pode contar, é bom contar as duas versões. Tá ligado? Porque, tipo, eu acho que até uma coisa que eu falei antes acabou meio que misturando na versão que tu tava falando, tá ligado? Uhum. Porque é o seguinte, o que acontece é, eles chegam na Ilha de Fanfa, beleza. Aí o José de Araújo Ribeiro, ele vai lutar lá, porque justamente... O Bento Manuel avisou para o José de Araújo que os farroupilhos estavam indo lá, não sei o quê, e eles estavam vão travar uma batalha e os farrapos, eles ainda resistem, que foi aquilo que eu falei da resistência de 3 dias, uhum, tá ligado? Sim. Porque eles estavam esperando a tropa, uma tropa de um cara chamado Crescêncio de Carvalho, chegar, tá ligado? Sim. Que aí eles iam se juntar e o ataque. Só que nessa hora, tá, antes de acontecer isso, o Bento Ribeiro, ele vai e levanta a bandeira do parlamento e eles vão conversar, tá ligado? Aí o que acontece? O que eu vi foi o seguinte, que eles chegam no acordo, os farrapos, eles, não, beleza, eles deixam as armas de lado e eles vão voltar livres, tá ligado? Vai ficar tudo de boa. Só que, segundo Bento Manuel, que aí quando já tava tudo de boa, tudo tranquilo, ele disse que Bento Gonçalves enviou uns mensageiros pedindo socorro a uma galera ainda que vai, ao Neto, que a gente já comentou antes, e Canabarro, que é outro mandante, assim, dos farroupilhos, tá ligado? E aí, por causa disso, aí a galera, ah, não, velho, se tava tudo certo, vocês pedem reforço aí pra guerra voltar, e aí aconteceu essa parada de prender todo mundo, tá ligado? Sim, sim, é maneiro passar essas duas versões, porque quando a gente vai pesquisar tem sempre muita coisa, né? Então é maneiro já passar logo as duas paradas aí que a galera fica sabendo. História é isso aí. História é isso aí. É foda. E outra, também você vê, se tem aquele negócio, né? O vencedor conta a história, não sei o quê. Aí você para pra pensar, pô, se o Bento Gonçalves estava indo tão bem na guerra, por que que ele levantou a bandeira? Não tem sentido, né? E aí do outro lado também, se o Bento Ribeiro estava indo tão bem, por que que ele quis conversar? Não tem sentido também, tá ligado? Esse foi foda, por isso que eu viajei, eu não tô entendendo nada agora. Pô, o cara é meio que assim, tô ganhando a guerra, vou me render. Meio que isso, tá ligado? É. Não tem sentido, né? A parada que é legal de falar é que isso aconteceu mais ou menos um mês, né? Depois da proclamação da República. Uhum. Então, eles meio que colocaram ali o Bento Gonçalves como presidente da parada. Só que ele, como tava envolvido com todos esses conflitos, sítio, não conseguiu, né, assumir. Com o sítio, ele não chegou a assumir. Então, os caras, eles fundaram a capital lá em Piratini e o Bento Ribeiro não conseguiu chegar lá. E acabou sendo mandado pro Rio de Janeiro, por conta de depois de ser preso. Sim, sim. Isso é muito louco, né? O maneiro também dessa parte é que, tipo, ele vai preso, né? E lá no Rio de Janeiro, né? Que era o centro ali do Império e tal, a galera tenta fugir, né? E aí algumas pessoas conseguem fugir e tal. E tem um cara, um nobre aí, que eu não lembro o nome dele, cara. Mas era um pátia de um gordo gigante. Eu acho. Eu acho que é o Onofre. É o Onofre. Se não me engano, é o Onofre. Que foi passar no bagulho e não conseguiu. E aí o Bento ficou com dó do cara, né? E como é Pedro Boticário. Pedro Boticário. Pedro Boticário. Como o cara não conseguiu, o Bento Gonçalves ficou com dó. E ele tinha um pouco daquele negócio da honra militar e tal, né? E aí ele falou assim, ah não, mano, então não vou fugir não. Só que aí fugiu uma cabeçada e ele não foi. E aí nego pegou e falou assim, ah não, mano, esse cara vai fugir. Mandou pra Bahia, mano. Lá pra puta que pariu, tá ligado? Foge agora, filha da puta. Meteu no forte lá no meio da água, tá ligado? Falou, foda-se, ninguém sai dessa porra, quero ver você sair. Aí a gente entra na parte mística. Olha aí, mudou até a teta sonora. Do Leonardo da Vinci agora. Eita, aí, mano. Agora é a hora que você fica, caralho, o que tá acontecendo no Brasil? Que foi o seguinte, os maçons, né, que a gente citou aqui no programa, aqui em algum momento, que o Bento Gonçalves era um maçom, existia toda uma sociedade secreta dos maçons, existem pessoas que dizem que ainda existe, né, no mundo inteiro e tal, que tá relacionado com um monte de revolta, relacionado com um monte de coisa política, com golpe político, com coisas militares. Ele tá dizendo isso. É, eu ouvi falar. É você? Você que tá... Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou mudar a minha voz na edição. E aí acontece que alguns dos guardas que estavam lá prendendo a parada, estavam vigiando, também eram maçons. E os maçons têm aquele negócio dos símbolos, né? Tem muito símbolo com a mão, aquela porra toda. E os caras conversavam com o Bento Gonçalves através desses símbolos. E aí meio que passaram pra ele o sinal falando, cara, relaxa. Que a gente vai soltar você, vai ter um barco, a gente vai pôr você nesse barco, você vai embora daqui, boa viagem pro Rio Grande do Sul, tá ligado? E aí nessa fita, ele já ficou mais de boa, sabe? Porque ele não ficou desesperado, assim, não entregou ninguém, não caguetou nada, ele ficou na dele, né, cara? Que ele falou, pô, tem aqui a galera da minha sociedade secreta, então eu vou sair. Esse negócio de eles conversarem com símbolo, maçom, me lembra aquela esquete do Monty Python, velho, que eles ficam fazendo altas varadas de como identificar um maçom na rua, cara, que bizarro. Só pra galera depois dar uma... depois procurar, manda Monty Python como identificar um maçom, é muito bom. E vai ter vídeo na página, lá se o Hidalgo voltar a cuidar da página da CC. Pode ser saber o motivo de uma convocação tão urgente? Bento Manuel está nos arredores de Poncho Verde. E vamos atacar com todas as nossas forças reunidas. Dessa vez eu acabo com Bento Manuel. Em contrapartida, a guerra estava rolando, né? A guerra continuava e tal. E houve uma eleição para ver quem seria o presidente da república. E o Bento Gonçalves ganhou mesmo estando preso lá, tá ligado? O nego falou, não, tem que ser o cara porque o cara é zica, né? E aí continuou a revolução, continuou as guerras. Naquele seriado A Casa das Sete Mulheres, que passou na Globo, a gente vê muitos conflitos isolados, né? Que tipo, às vezes tem uma casa no meio, sim, do nada na fazenda e aí passam os imperiais... E aí naquela casa tem simpatizantes, assim, que é uma família de, sei lá, 15 pessoas. E aí os caras se unem pra ir pra guerra, pra lutar, não sei o quê, né? E as minas meio que ficam lá e falam, puta, fudeu, né? O que a gente faz agora? E às vezes as meninas também iam pra guerra, as mulheres iam pra guerra, não sei o quê. Esse monte de conflito isolado, sim, teve, né? Porque era por todo lado, né, cara? Tinha imperiais por todo lado, tinha gente infiltrada. A guerra é foda. A gente não consegue imaginar a guerra no contexto geral dela, né? É meio que aquela, sim, parada do Bastardos Inglórios, né? Que tem aqueles bastardos lá que, uhum, são um grupo infiltrado lá dentro da Alemanha, né? Isso é o que mais tem na guerra. Esse grupo de pessoas infiltrado no território inimigo, sabe? São caras corajosos, que é foda. A sorte que, tipo, essa parada aconteceu num momento que a tecnologia era um negócio muito, sabe, básico. Então, tipo, que os caras tinham, tipo, sei lá, tinha uma baioneta, tinha uns canhãozinhos aqui, uhum, tinha umas lanzinhas. Dava um tiro, tipo, ficava 45 minutos recarregando a arma. É, porque, putz, mano, se fosse esses bagulho de bomba, granada, metralhadora, os armamentos que a gente tem hoje, nossa, meu Deus do céu, ia ter revolta lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul hoje me acorda de manhã e fala assim, nós vamos revoltar, bate, aí bate, falou assim, o exército chegou lá no Rio Grande do Sul, matou todo mundo, acabou, já era. É. Sim, cara. Era muita luta corpo a corpo também ainda, eles tinham as espingardas e tal, mas tinha muita luta corpo a corpo, tanto que os soldados, eles andavam com espadas, então a qualquer momento lá, e tipo, luta corpo a corpo com o pessoal, com camponês, que trabalha o dia todo, com enxada, e putz, os caras não eram fracos, não eram simples pessoas que estavam ali na fazendinha, não, eles tinham sua força e acho que fez um diferencial enorme também. Sim, sim. E aí ficou aquela parada, né? Pô, o Bento foi nomeado, só que aí veio uma parte dos lados imperiais muito importante. Que foi o seguinte, a gente acabou de falar daquela parada do Fanfa, né? Da ilha do Fanfa, lá onde o pessoal ia se render. Daqui a pouco chegou o Araújo Ribeiro e falou, não, prende todo mundo, porra, não sei o quê. Foda-se, tá ligado? O Araújo Ribeiro, ele era parente do nosso querido Bento Ribeiro, que era o cara dos imperiais. Acontece que chega um cara, que é o Brigadeiro Antero de Brito, e ele pega e tira o Araújo Ribeiro da parada e se nomeia o novo presidente ali da parada, ali, o novo chefe de armas, tá ligado? E aí, o nosso querido Bento Ribeiro fala assim, putz, não gostei, não acho isso legal, né? E aí ele pega e manda uma carta pro cara falando assim, ó, velho, não dá pra eu ir não, tô meio ruim hoje, sabe, tô meio zoado. Vai na tropa dele, dispensa uma cacetada, vai pra outros conflitos e começa a dar ordem do jeito que ele quer, tá ligado? Foda-se o que o Antero Brito acha, eu não botei ele lá, ele que se autoproclamou. E aí a gente vê mais um motivo pra ele mudar de lado, né, da primeira vez. Ele já tava puto com algumas coisas que estavam acontecendo, aí veio essa parada do Antero de Brito e ele falou assim, ah, então beleza, cara, pau no seu cu, eu vou mudar de lado nessa porra. E ele muda de lado a primeira vez aí, né? Esse pau no seu cu, esse é desgraçado. Mano, olha assim, meu irmão, pau no seu cu, eu vou pro Farroupilha agora. Acabou a tela de brito. Ei, caralho. Ele trocava de roupa, né? Acordava no outro dia. Ah, deixa eu escolher meu figurino de hoje. Ah, imperial. Amanhã eu vou de Farroupilha. O cara abriu o guarda-roupa, tinha um monte de peça azul e um monte de vermelha. É, não, ele fala assim. Agora do imperial, aí do nada vem umas traças, tá ligado? Um negócio assim, começa a comer a roupa dele, foi um monte de buraco e vai embora. Tá ligado? Meu Deus. É, o maneiro é que, tipo assim, ele vai, né, pro lado dos revolucionários aí agora, dos rio-grandenses, só que aquele bagulho, os farrapos aceitam ele porque, porra, ele é um comandante com tropas, né? É bem aquele negócio que a gente vê no Senhor dos Anéis, né? Quando o Théoden tá possuído, e aí vai lá o Elmer, né? E fala, putz, eu não vou ficar aqui vendo ele assim, zoado. O Elmer se retira e com ele vai uma caralhada de cavaleiro. Que são os caras que chegam depois, quando vem o Gandalf lá em cima daquela colina, né? Dá aquela luz e desce assim na colina com um monte de cavaleiro. Quando o líder vai, quando o general vai, às vezes vai muita tropa junto, né? Então, quando o Bento Ribeiro virou farrapo, a tropa inteira dele virou também, mano. Porque os caras seguem o maluco, tá ligado? Esse bagulho militar é uma irmandade, é quase uma família o negócio, tá ligado? Ele foi pro lado, foi todo mundo. Sim. Só que os próprios farrapos ficaram desconfiados. Porque é foda, né, cara? O maluco pois tá lá, daqui a pouco... Puta, esse cara tava quase matando todo mundo lá nos Fanfas. E agora o cara tá aqui do lado, né? O cara prendeu o nosso presidente. Exatamente, quase. O cara que prendeu... E agora tá falando que é da gente. Você acredita nele? Lógico que não. É, pelo amor de Deus. Sim. E o bizarro, né, é que o Brito, ele era tido como um presidente muito carrasco. Então ele perseguiu fortemente os farrapos que estavam lá em Porto Alegre, que eles tinham, igual o Febrinho falou, tinha muito grupinho infiltrado e tal. E isso acabou incentivando o pessoal, incentivando mais ainda a revolta dos farroupilhos. Principalmente essa parada aí que teve mais reforço, né? Isso foi uma parada a mais de incentivo para eles. E aí acarretou aí uma manada de vitórias pros farroupilhos aí que se seguiu. Exato, né? E aí, como a gente falou, o Bento Gonçalves já tava lá praticamente solto, né? Então ele tava mó tranquilo. Aconteceu que os caras soltaram ele realmente de fato, os maçons fizeram todo aquele esquema e tal, o cara soltou, daqui a pouco o cara chegou no Rio Grande do Sul lá, e aí galera, cheguei na área. Essa história dele soltando, cara, eu vi aquele vídeo, eu mandei um vídeo pra galera da CC quando a gente foi gravar, quando a gente mandou a pauta, tava estudando pra pauta, e tem uma tiazinha lá do Rio Grande do Sul contando a história, toda alegre, toda alegrete. Contando a história, e ela conta, não, porque ele saiu, né, pediu pra tomar um banho de mar, enganou todo mundo, e jogou água nos pavios, nos canhões, e aí ele foi, pegou o barquinho e veio, porque os da maçã, falei, gente, isso daí tá parecendo um coisa de filme, não é possível que tenha esse cara... É, nível super-herói. Ele era nem vizinho tá ligado? É, então, o cara foi foda, né, ele chamou os golfinhos e saiu em cima das tartarugas, tá ligado? Eu amei. Não, tipo, o cara, como é que o cara vai tomar banho de mar, e tipo, ele pegou, entrou na água, tá ligado, ficou batendo os braços assim, pra molhar o uns pavios dos canhões, tá ligado? É, então. Porra, caramba. Um forte, né? Uma prisão. Tinha 800 canhões. Ele ia ficar 3 anos molhando canhão naquela porra, né, mano? Outra coisa foda dessa fuga dele aí é aquela parada que ele entrou no barco, dibrou, disse que a galera achou que ele ia pros Estados Unidos. Aí ele deu uma volta pela Argentina e voltou pro Rio Grande do Sul. Eu fiquei, sério mesmo, velho? Tipo, líder da revolução. Ele é presidente da república lá, rio-grandense. E os caras, não, ele vai pros Estados Unidos, vamos subir. É as muamba lá. Compra PlayStation. É os imperiais de visitor, eles estão de sacanagem. É foda. Mata logo esse filho da puta, meu irmão. Esse cara, puta que pariu, velho. Segurando no erro, meu irmão. Prenderam o cara 15 vezes e fica aí preso. Vai dar nada. O cara volta lá. Oh, sou o rei. Caralho, velho. Os caras também estão de sacanagem, velho. É foda, cara. Bom, vamos passar aqui então pra essa parte que ele assume a presidência de fato e tal. Chega lá e assume a parada e ele fala assim, ah, não, agora... Agora eu tô no meu lugar, né, cara? Porque desde o começo ele sempre foi um cara político, né? Ele não era um cara que queria sair por aí matando todo mundo, não sei o quê. Até porque aconteceram algumas coisas que nem tava nem presente, né? Ele nem sabia do bagulho, ele só veio saber depois, aquela coisa toda e tal. E aí os conflitos começam a tomar uma proporção também política, né? Às vezes o próprio conflito é político, por quê? Porque você vai expandindo o território, aquela coisa, e os caras começaram a ficar nessa parada. Onde tinha uma parada, uma batalha que tinha 400 homens, agora negoía com 2.500, tá ligado? 800 era só cavalaria. Então as batalhas começaram a ficar muito maior, muito políticas, assim. E a gente tem um personagem clássico entrando na história aí, que é o Giuseppe Garibaldi, né? Que lá na Casa das Sete Mulheres foi interpretado pelo Thiago Lacerda. E o Giuseppe Garibaldi, cara, ele era um mercenário, né? Pra falar a palavra certa, né, cara? Ele tinha um nome lá, italiano lá, que é muito bonito, que é condottiero. O cara que era um condottiero era uma espécie de um mercenário, assim. E era muito louco isso porque os estados, os países, meio que davam aval pro cara, tá ligado? Tipo, o cara era um mercenário, tinha uma cacetada de negro que ia com ele, e os países, não, beleza, ok, tá ligado? E ele era um cara revolucionário, né? Então, existem algumas controvérsias quanto à origem dele, né? Hoje, lá no WhatsApp, lá deu uma guerra do caralho. Eu e o Ariel discutindo uma vez se ele era francês, se ele era italiano, que porra que ele era. Tem algumas versões que dizem que ele é francês, tem outras que dizem que ele é italiano. Tem algumas controvérsias históricas sobre o lugar de onde ele veio, que foi de Nice, que Nice era do condado de Nice, do reino da Sardenha, que teve um período que foi da Itália, teve um período que foi da França. Teve um período que quando foi da França, nego considerava que ainda era da Itália, porque continuou com os habitantes italianos, governo italiano, família italiana no poder, tipo, só mudou o nome, assim, sabe? Então, pô, se você nasce num lugar assim tão italiano, será que você é francês? E tem outras fontes que apontam, porra, é francês, o lugar mudou pra França, então você é francês. Você nasceu naquele período, se ficou 2 anos na cidade assim, você é francês, tá ligado? Mas aí vai das fontes históricas aí. O maneiro é que, tipo, os nossos queridos farrapos, eles não tinham marinha, né, cara? E a marinha é importante numa guerra, né? A gente falou aí da Guerra do Paraguai, num ACC passado, a importância da marinha é animal, porque os caras estão sempre em rio, essas porra, né? O Brasil tem rio pra tudo que é canto, né, cara? Então, nego não tinha. O Giuseppe Garibaldi chegou, fez alguns barquinhos assim e falou, meu, vou ajudar vocês, que ele era um cara revolucionário, né? O foda é que você para e pensa... Olha o dobro do estado, o dobro do país. É Rio Grande, que logo pressupôs que tem, que o lugar é voltado para um rio que é grande. E não tem barco! É foda, né, cara? Como assim, cara? Inclusive, o bagulho era tão louco que às vezes a galera esquecia a guerra em campo, assim, e nego tomava os portos, tá ligado? Muitos dos portos estavam sob o domínio imperial. O nego falava, mano, esquece a guerra lá no campo e toma conta do porto, tá ligado? Não deixa ninguém chegar perto. Inclusive, quando o Garibaldi faz esses barcos, né, que ele vem de longe e tal, também me lembra muito Game of Thrones, essa história. No Game of Thrones tem a Companhia Dourada, que são os mercenários do leste lá, que vão pra tudo que é lado, podem vir pra Westeros, não sei, porque filha da puta não lança o 6º livro. E aí ele tem esse esquema, ele faz um monte de barco com os mercenários dele, aquela coisa toda, e ele quer ajudar a galera, só que o porto, né, a passagem, tá tudo bloqueado pelo Império. Então o nego fala, cara, como que você vai passar? E aí vem uma parada que, mano, história ela é foda, né, cara? tem uns bagulho assim que rola, que parece, sei lá, coisa de livro, né? De filme, assim. Puta que pariu. O que acontece, simplesmente, né? É que os lanchões lá, os navios de guerra que eles construíram lá, eles buscaram formas de entrar na parte que eles queriam entrar, no ponto estratégico. Só que aí eles acabavam dando de frente com a Marinha Imperial. Então eles queriam evitar esse confronto de cara. Aí a forma que eles encontraram de chegar foi por terra. O que eles fizeram? Eles colocaram rodas no navio com dois eixos, né, acima do navio e troncos. Colocaram essas rodas que foram puxadas por bois. E passaram pelo local que na época... Tava a época de inverno, né, chovendo pra caralho, e eles contam até que tinha partes alagadas, e como era navio, né, claro, eles atravessaram normalmente e tiveram essas dificuldades da lama e tal, mas conseguiram chegar ao local que eles queriam chegar. Isso é muito foda, né, cara? O maluco puxou os navios pelo... Foda. Puta que pariu, cara. O nego meteu 100 boi, mano. Puxou na terra. E o legal é que, tipo, as rodas eram de madeira, né? E aí, os caras também foram muito inteligentes, que eles falaram, mano, a madeira, tipo, vai comer a madeira todinha, não vai chegar vai lá com as rodinhas. Aí os caras revestiam com couro, né? Pegavam o couro do boi, que, mano. Porra, os caras ali, o que eles mais sabiam mexer era couro, né, mano? A gente tá falando de pessoal do Rio Grande do Sul, né? A gente tá falando da galera que meio que fomentou o movimento, tá ligado? Exato, né? Eles podiam saber guerrear, mas couro, pariu, velho. Puta, e eu imagino essa cena, mano. Tem alguns quadros, né? Nossa. Tem uns quadros muito bonitos. Tem um muito famoso, que é do Lucílio de Albuquerque. Vai estar na página da CC lá, se a gente lembrar. E quem quiser pesquisar também. E é muito louco. Os caras levando capa. Assim. Vai estar na capa, olha aí. O cara com tanta preguiça de pôr na página do Facebook, ele põe na capa que já mata de uma vez só. Vai tomar no cu. Vou colocar essa merda agora então, a galera não vai nem entender. Vai estar os caras do Monty Python na capa também, o vídeo. Vai ser um gif. Pode ser saber o motivo de uma convocação tão urgente? Bento Manuel está nos arredores de Poncho Verde. E vamos atacar com todas as nossas forças reunidas. Dessa vez eu acabo com Bento Manuel. Os caras então atravessaram, né, cara, ali durante 6 dias, meu irmão. 90 quilômetros nessa pegada, hein? Puxando com boi ali, não sei o quê. Aí você pode falar, pô, mas são 100 bois, tá? São 100 bois, mas são 90 quilômetros, cara. É coisa pra caralho, né? E a gente tá falando dos puta barcão monstro que ajuda pra caramba na guerra, né? Principalmente quando você não tem barco nenhum, né, cara? E aí eles cruzaram essa parte da terra, né? Até onde eles chegaram numa barragem lá do Tramandaí, o rio Tramandaí. E foi quando eles tomaram o mar e deram a volta pra chegar à Laguna, né? Eles chegaram em Laguna... Que foi quando eles atacaram a cidade pelo mar e ao mesmo tempo teve planejamento por terra, que foi foda. Melhor emboscada. Sim. Ever. É foda. E eles tiveram um puta azar do caralho também, que uma tempestade lá virou, né, um dos barcos, que é o Farroupilha. Um dos fudeu eles, né, cara? Os mais importantes, né? Que merda. Os caras era o maior que tinha. Não, né? Os caras têm 2, 3 barcos, vem a porra da tempestade e afunda um. É pra acabar de fuder mesmo, né? Mas a galera conseguiu atacar sim. Ali. Hoje, ali nessa área é Santa Catarina, né? Que é onde eles sim, fizeram esse ataque. E os caras estavam muito loucos, né, velho? Que eles chegaram, foram bem-sucedidos, tomaram o lugar e aí pegaram... Não, aqui agora é República Juliana. Tipo, caralho, vocês estão loucos, vocês estão fazendo país assim... Vamos... Qualquer lugar a gente vai fazer um país. Tá rodo, tá ligado? Tá uma loucura do caralho, né? Foda-se essa porra, é nóis. Mais uma afronta ao Império, né, cara? Você já tava com a merda da outra república lá do Rio Grandense, lá que o Império já tava putaço. Aí você vem agora outra república, e aí o Império falou assim, ah, não, mano, esses caras tão abusando assim de um jeito que não vai ter o que a gente fazer, tá ligado? E nesse aí é o Davi Canabarro, que é o presidente, que... Canabarro é um filho da puta do caralho. Mas enfim, né? Não, mas o Davi Canabarro, ele é um nome importante, até, assim, recentemente não, né? Durante boa parte da história, o cara era tido como um dos grandes mártires ali da Revolução Farroupilha, da Guerra dos Farrapos. Mas depois, quando algumas verdades foram reveladas, né, que é o que a gente vai falar aqui depois, a gente vê que ele não era tão forxicheiro assim, não. Então, o cara não presta, não. Então, agora os caras estavam com mais poder ainda, né? A gente vê aqui uma repetição, né? A gente teve aquela batalha lá, os caras ganharam, proclamaram a República, ficaram inflamados. Tivemos aqui a mesma coisa, a história se repete, né? Diego ganhou uma batalha com barcos, nossa, agora a gente tem uma marinha e tal. Ficaram inflamados de novo, outra república. E aí muitos imperiais fugiram, né? Os caras corriam atrás dos imperiais, aquela coisa toda. Como eles tinham barcos, agora eles podiam subir o rio, né? O barco é o meio de locomoção mais rápido aí nessa época, né, cara? Você vai no rio, o rio é igual um trem, né? Você corta a cidade no meio, né, mano? Você vai cortando e rapidão você chega lá, subindo ou descendo, tanto faz. É, e eles começaram a ir pra tudo que é lugar, foram até Paranaguá, atacaram, voltaram, tava a Deus dará o negócio, né, mano? É, quando você tem a liberdade de poder andar, poder navegar, andar não, né? Poder navegar, aí você vai conseguir explorar mais isso aí, e os farroupilhas, eles já aproveitaram isso, né? Uhum. É, pra revolução deles, pra guerra deles. Exato, né? Só que aí o Império falou, não vamos deixar isso acontecer, né, cara? Mandaram aí, então, 13 navios aí, que porra, nessa época 13 navios é navio pra cacete, mano. E como a gente tá falando de navio que tem canhão, a porra toda, né? Então foi aquela parada, era uma frota, 13 navios. Os caras vinham fazendo limpa no rio, assim, sabe? Descendo, fazendo aquela operação pente fino, né? Não ficava ninguém. E, pô, o rio não tem pra você correr, né, mano? O rio, eles... E outra, só o rio eles vão... eles vão também bloquear, fazer bloqueio naval, velho. E aí fudeu, porque começa... A estrangular onde é que você pode ir e onde é que você não pode ir, tá ligado? Sim, e começa, a situação vai começar a ficar preta aí. E morreu gente pra caralho, morreu um monte de oficial aí dos farrapos. O Garibaldi mesmo quase morreu, deu umas merda foda. Ele pegou, tocou fogo no próprio navio. Tem algumas versões históricas aqui também que diferem, né? Uma das versões, ele aportou, ele encostou assim na praia, né? Ou na beira do rio e queimou ali mesmo. Em outras versões, ele jogou o navio pra cima da galera e tacou fogo. Então, o nego fazendo aquela barreira, né? Aquele monte de barco de lado preparado pra atirar com os canhões. Ele jogou o navio dele na direção dos caras, meteu fogo e o bagulho foi queimando lá. Igual uma bomba gigante aí, né? Um torpedo. Fogo em navio é foda. Sim, cara. Nossa. E foi aí que terminou a Marinha Farroupilha. Tipo, é isso aí. Essa foi a existência. É foda, né? Às vezes os caras se empolgam demais, né, cara? E como você tem pouca gente, pouca coisa... O Brasil é muito grande, né, mano? E aquela parada de que... Rapidão. E aquela parada de que as coisas são imediatas, sabe? Eles vão, fazem um negócio, aí já vão dando ideia, e daqui a pouco uma ideia se atropela e aí fudeu, tá ligado? E, tipo, eles estavam bem na marinha, aí eles foram querer já se expandir, fazer outras paradas, aí o Império, não, pera aí, agora vamos botar pra fuder. E aí, tipo, a marinha acabou. Sim, a marinha, cara, acabou, Garibaldi foi embora, junto com a mulher dele. É foda. A mulher do Garibaldi, a Anitta Garibaldi, ela é importante pra caramba, conhecida até hoje. Na Itália, ela é uma heroína, tá ligado? Porque o Garibaldi, lembrando que ele era um mercenário, né? Então, se tudo der errado, ele não vai morrer aqui, né, cara? Ele não tava lutando pela independência do Rio Grande do Sul. Ele tava pela Revolução, mas se der merda, ele volta pra Itália, né? Ele é um mercenário, né, cara? Ele foi contratado pra fazer uma parada. Tipo, ele tem os ideais dele ali, né? Mas sim, tudo tem limite. Ainda voltou com a mulher, sendo lucro. Exato, né? A gente teve mais algumas incursões aí, né, cara? Dos nossos farrapos. A gente teve os Campos de Laje, né? Que foi um lugar aí de perde e ganha total. É, foi logo depois deles terem perdido Laguna, eles já emendaram ali e foram pra Laje. Não, eu acho que desse período é importante a gente falar que eles mudaram a capital, né? Foram pra Caçapava, por conta da posição ali onde eles estavam, né? Sim. Como eles estão mudando de tática, né? Agora tentando expandir pra fazer conquistar outros territórios, eles mudaram a capital pra lá pra ficar melhor o posicionamento treinamento tático. E lá eles tinham um problema maior por conta do que o Febrinho tinha comentado anteriormente. No início da Revolução, com o pessoal que não estava feliz com esse negócio da Revolução. Principalmente os comerciantes. Porque eles precisavam de materiais para o exército, de mantimentos ali, e eles tinham que tirar isso daquelas pessoas. E aí, como a guerra, né? E guerra, você tem que ter... As regras da guerra são diferentes. Então, tipo, os caras queriam pegar as paradas de graça, tomavam as mercadorias. Então, meio que eles estavam diferente, né? Os caras ficaram, não estavam felizes de ter que dar o seu dinheiro e a sua mercadoria pra guerra, né? Sim, sim. E a gente tem aquela parada dos fazendeiros também, né? Os caras vão andando, eles vão encontrando muito esse negócio de fazendeiro com terra. Tem alguns que apoiam o movimento, né? E, putz, pros caras é o maior prazer ajudar essa galera com comida e etc. Mas tem gente que apoia o império, né, cara? E quando você se depara com gente assim, é batalha, né? É guerra. E lembrando que os fazendeiros praticamente têm um exército, né? Sei lá, se o cara tem 50 escravos, mano, ele tem 50 soldados. Porque ele bota os caras pra brigar mesmo e foda-se, tá ligado? Não tá nem aí, não. Morrer, morreu. Se for gente dele, assim, ele, da família dele, ele já fica putaço, né? Imagina nego, assim, que era tido como mercadoria antigamente, né? Verdade. Sim. E você falou dessa parada, tinha um grupo que chamava os Lanceiros Negros, que era... Ele era ali junto com... Foram comandados pelo Teixeira Nunes, principalmente, né? E por outros comandantes, que eram ex-escravos, né? Escravos libertos já, que lutaram ao lado da Revolução porque eles queriam posicionamento também, alguns tinham outros que queriam a liberdade já. É que esse bagulho de ex-escravo é muito complicado nesse contexto, né? Tipo, putz, você deixou de ser um escravo da fazenda pra se tornar um escravo da guerra, né? Eles eram escravos da guerra, né, cara? Sim. Eles estavam presos naquela parada ali. Então, é um contexto meio complicado. E também vem o outro lado dos escravos que apoiavam a galera ou não, né? Tinha gente que preferia ficar de boa, que o cara fala, mano, eu trabalho aqui na fazenda, eu tô me fudendo, mas eu tenho comida e lugar pra dormir, tô em paz com a minha família, né? Essa galera que tá lá é foda, se eu abandonar tudo, for pra lá e morrer, e aí? É complicado, né? Guerra é foda. É, complicado pra caralho mesmo. Sim. Os caras começam aí a perder alguns territórios, né? Os farrapos encontram aí com os imperiais começaram a dar cada vez mais atenção pra isso. Porque como a gente tá falando do Brasil, gente, é um país gigante. E durante esse tipo de coisa, tava acontecendo outras revoltas também, que a gente comentou, né? Que eram aquelas revoltas na Bahia, em São Paulo, não sei o quê. Então, não tinha como... A galera que tá ouvindo pode pensar assim, nossa, velho, os caras demorou 10 anos pra acabar com essa revolta, né? Mas não era só isso, velho. É igual Roma, tá ligado? Você tem um milhão de inimigo pra você tomar conta. É foda, não dá pra... Não é videogame, sim. Né? Você joga todo mundo aqui, destrói, vai pra cima, não sei o quê. É foda. E aí acontece o seguinte, em 1842, chega ao fim algumas revoluções assim. Então, tipo, a gente tem aquela parada da Sabinada na Bahia, né? Ela acaba chegando ali meio que no fim, aquela coisa toda. E aí a galera que tava ali, que era, né, revolucionário, vai pro Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, a Revolução Liberal de São Paulo também tinha uma galera que foi ali pra região do Sul. Então, meu irmão, os farrapos ficaram gigantes, assim. Aumentou pra caralho o contingente dos caras, tá ligado? E aí eles falaram, mano, agora nós vamos regaçar, porque nós tá pica, tá ligado? Nós tem, sei lá, 8 mil soldados agora. O grande problema, a grande questão, é que os imperiais, que também estavam divididos na Bahia e em São Paulo, agora tinham um foco só, que era o Rio Grande do Sul. E aí nego juntava, tipo, 30 mil homens, assim, que os farrapos falaram, mano, da onde veio essa galera? Que porra aí que... Aí fudeu também. Porque, tipo, até 1840 foi a ascensão farroupilha, velho. Eles estavam avassalando e, assim, até aquele momento, a única derrota que foi meio que, assim, realmente sentida... Foi a queda de Laguna, tá ligado? Sim. Mas até ali, beleza, eles estavam, tipo, aquilo ficou marcado, mas eles estavam segurando. E aí entra tudo que o Fabinho falou, de ver o gente, não sei o quê. Mas, porra, a gente tá falando de um país inteiro contra um estado, tá ligado? Contra, nesse momento, né? Contra um país do tamanho de um estado. Aí, meu velho. Exato. É foda, não aí tem... É madeira. É, não tem o que fazer. Sim. Você vê que algumas alianças mais atrapalham do que ajudam, né, cara? Isso é uma lição pra vida, né? Você pensa que o nego tá vindo te ajudar, ele vai te fuder, porque ele tava desviando a atenção da parada ali, né, cara? E outra, olha, começa... Olha a verdade aí do Brasil. E outra, começa também um conflito interno, cara, que, puta, é a pior coisa que você pode ter num exército, num governo, qualquer porra, né? Entendeu? Que fala assim, meu, sim, você tem um conflito externo, você resolve na porrada, suave. Agora, você tem um conflito dentro de casa, você não consegue, tá ligado? É foda, isso aí desestrutura tudo. A galera tava muito revoltosa, tinha aquela porra daquele Bento Ribeiro que ia pra lá, vinha pra cá, ia pra lá, ninguém sabia que porra que esse cara era, se ele era... Sim. Daqui a pouco, o Bento Ribeiro era imperial, aí ele matava o seu pai, aí você tá lutando ali. Daqui a pouco ele era seu aliado, ele tava do seu lado, mano. O cara que matou o seu pai tá do seu lado. Isso não é bom, sim, sabe, pra guerra. Isso é um sentimento desgraçado. O soldado fica puto, né? Querendo ou não, a galera que era soldado, eles não ganhavam nada com isso. Eles não tava ganhando dinheiro nem porra nenhuma, né, mano? Eles estavam se fudendo pela independência ali, pela república. E aí acontece uma parada muito marcante, que foi aquele duelo, né, do Bento Gonçalves com o Onofre Pires, que acusou, né, o Bento Gonçalves de ter matado o Paulino de Fontoura, que era um dos caras cabeças ali. E o Bento, ele era um cara muito de honra, né? Porque ele tinha aquela coisa militar, né? Lá no... Quando ele tentou fugir, que o Gordaça ficou entalado e ele não saiu, ele já mostrou um pouco disso também. Ele falou assim, cara, você tá me acusando de uma parada que eu não fiz. Eu tô aqui pra ajudar, então eu te desafio para um duelo. E aí os caras vão, duelam e ele fere, né? O Onofre Pires, e ele ainda resgata, ainda socorre o cara. O próprio Bento vai lá e socorre o cara. Só que naquela época era foda, né, mano? Essas porras, essas espadas aí, inflamavam até... Uma unha encravada podia matar você naquele tempo. É foda. É, cara, é foda. É, e essa época também tem até uma parada bem... que vale a pena a gente destacar, né? Que com tudo isso, né, eles... estavam bem fracos e eles acabavam mudando a capital da República o tempo todo. E aí eles ficaram até conhecidos um certo tempo como a República Andarilha, porque eles não paravam em um só lugar. Eles paravam, aí eram ameaçados de serem derrubados e eles mudavam para outra parte. E até numa dessas mudanças, né, na nova TV, a Alegrete, que ficou nomeada como nova capital, e junto com isso, né, teve uma grande batalha entre Farroupilhas e Imperiais, que até falei antes, né, que foi a maior batalha da guerra, que eles, os historiadores falaram que tinha mais de 10 mil homens envolvidos, que foi até a parada que eu falei, que foi uma coisa muito párea, sabe, não teve, assim, um vencedor, mas, assim, os Farroupilhas, eles perderam São Gabriel, que foi uma das cidades que eles ainda tinham lá, como o deles, né, que foi quando eles começaram a perder território, que era onde estava o general Neto, que aí ele enfrentou o grande general imperial Chico Pedro, e só que aí ele conseguiu fugir com vida, né, ele montou lá no cavalinho e tal, o pessoal ainda fala, né, que graças à sua destreza como cavaleiro, ele conseguiu escapar do Chico Pedro. Sim, cara. Pode-se saber o motivo de uma convocação tão urgente? Bento Manuel está nos arredores de Poncho Verde. E vamos atacar com todas as nossas forças reunidas. Dessa vez eu acabo com Bento Manuel. E aí a gente tem que pôr um personagem aqui da história muito famoso. Que esse cara, velho, apesar de eu não gostar muito dele, porque ele faz umas paradas assim. É foda, dependendo da revolta, você meio que fica do lado do revoltado, né? Mas, puta, Duque de Caxias, mano, esse maluco, ele era zica, velho. Eu não sei o que esse cara tomava, se ele jogava War, mas ele era foda, meu irmão. E quando o nego coloca o Duque de Caxias na parada, ele chega pra resolver, tá ligado? Ele já tinha lá participado daquela parada balaiada, tinha dado um jeito, tinha participado da Revolta Liberal lá em São Paulo, também tinha ajudado pra caramba, tá ligado? E nessa época, o Dom Pedro II tinha 16 anos. E ele chamou o Duque de Caxias assim, ele falou assim, a partir de hoje você vai descer, você vai lá pro sul e eu só quero que você acabe com essa revolução e já era. ou você acaba ou você não precisa nem voltar. E puta. Era o... Não, é só de pensar assim, que o Duque de Caxias, ele era o oficial de elite. É. O cara veio de tipo de três revoltas, o cara tava com nível lá em cima. Sim. Passou de nível pra caralho. Sim, e na época ele é... Na época ele era somente um barão, depois que ele foi nomeado Duque de Caxias. É, e outra, ele já vinha da Guerra da Cisplatina, com a experiência do caralho. Sim. Desse monte de revolta, abdicação e a porra toda, tá ligado? Ele era muito zica, ele tinha uma visão, assim, de guerra e uma visão política muito doida, né? Esse bagulho que a gente acabou de falar de conflito interno, com ele não tinha vez, tá ligado? Porque ele não dava chance. Depois ele foi Guerra do Prata, a porra toda, Guerra do Paraguai, que a gente falou, ele foi um cara, assim, ele foi o Warhammer, tá ligado? Quando ele batia na parada, não tinha jeito, né? E aí você vê, já tem todo o imperialismo focado no Rio Grande do Sul, por conta dos outros conflitos que foram, né, dando espaço pra isso. E o Duque de Caxias liderando ali a galera, puta, velho, aí fodeu. Aí o Bento Gonçalves deve ter falado assim, caralho, agora não sei o que eu faço não, chama os maçom aí, porque o bagulho vai ficar louco. Porque, pô, foi foda essa, velho, que é assim, desde Laguna, que aí eles perderam, como eu tinha falado antes, aí eles... aí a Célia tinha falado, né, que eles perderam São Gabriel, né, na batalha. A capital antigamente era Caçapava, aí depois passou, eles perderam, aí passou pra ser Alegrete, tá ligado? Saíram perdendo um monte de gente. Aí foi nessa hora que Bento Gonçalves vira a casaca do caralho e olhou assim, ih, velho, as coisas aqui, falou, tá uma merda! E falou, pediu salvo conduto, não sei o que, e foi embora, tá ligado? Filha da puta, o cara não aguenta, ele não aguenta uma pressãozinha, ele já quer ir embora, velho. E chamação. E aí, meu velho, aí perdeu, aí começou a decadência da parada, entra Duque Caxias, velho, deu. É. Uma parada que aconteceu também, antes até disso daí, e que inclusive foi o que deixou ali um caminho mais fácil, né, pro acordo, né, foi porque a galera começou a ficar sem grana. Tipo, entrou um ministro da Fazenda, novo da República Rio Grandense, e ele chegou, olhou pras contas e falou assim, fudeu, porque a galera desce de, faz barco, vamos ali pra cima, vamos pra cá, vamos pegar não sei o que, e vamos pra cima, vamos pra baixo, não sei o que. Uma hora a fonte seca. O dinheiro sumiu, e fora isso, tinha desvio, tinha corrupção. Olha O negócio era a Primeira República. A Primeira República do Brasil já começou corrupta. Já tá tudo cagado. Então... E abriu isso pra galera e ficou todo mundo em desespero, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Bento Gonçalves já picou a mula, já veio a galera, tipo, o pessoal já ficou meio, e agora a gente vai fazer o acordo, não vai fazer o acordo? E aí, tipo, ficou, aí que começou a dar bosta mesmo, porque não tinha o que fazer. Isso é e aí foda. O que aconteceu foi que a Cassiele falou, né, também, deles ficarem migrando, porque pra República existir, você tem uma série de documentações e de cartas, de papéis, que precisam existir fisicamente. Então eles ficavam levando esses papéis porque se pra o defender, império... né? É, porque se o império pega aquilo, taca fogo, acabou. Sim, grande parte da estratégia de guerra mesmo, ela é assim, de comércio, sabe? O próprio Duque de Caxias, quando ele foi pra lá, ele pediu dinheiro pro Império. E aí os caras falaram, não, você não precisa, a gente tem arma aqui, não sei o que. Ele falou, não quero dinheiro pra comprar arma, eu quero dinheiro pra comprar cavalo. Nós vamos comprar todos os cavalos do Rio Grande do Sul. E aí, nego, tipo, caralho, você tá louco? Pra quê? Não sei o que, a gente tem cavalaria gigante. Ele desceu com 12 mil homens, tá ligado? Os caras tinham 3 mil lá, os farrapos. Ele falou, não quero eles com cavalo, porque os caras manjam de cavalo, eles trabalham em cima dessa porra o dia inteiro, tá ligado? Lá nos pampas, aquelas coisas todas. Então eles começaram a comprar cavalo pra caramba, tá ligado? E os caras ficaram sem montaria, montaria na guerra é foda. Então esse bagulho que você falou da parte monetária também é uma estratégia que reflete no campo de batalha, né? E até uma parada que ajudou muito nesse declínio, né? Foi o fato do Luigi Rossetti, o criador do jornal O Povo, né, que era a grande mídia da República, ele morreu em um desses ataques que teve do Império, que foi até em Viamão, que Viamão caiu, o Império dominou. E aí ele morreu em combate e o pessoal ainda tentou ajudar ele, tentou fugir com ele, só que ele acabou morrendo. E aí enfraqueceu o jornal, que era uma grande ferramenta que os Farroupilhas utilizavam para até se comunicar, sabe? Até falar o que que tá acontecendo e tal. Que aí uma das estratégias do Duque de Caxias, né? A primeira, aliás, ele foi muito político. Ele procurou criar conflitos internos, né? Igual o Febrino falou aí, que teve os conflitos internos. Duque de Caxias teve a mãozinha dele ali, que aí teve o enfraquecimento do jornal e muita coisa começou a vir meia boca e tal, e aí foi gerando conflito entre os comandantes que tinham dos Farroupilhos e foi derrubando muito isso. Alguns até desistiram na época da República, né? E foi começando a diminuir essa força dos Farroupilhos. A gente tem aí o final chegando nas negociações de paz, né? A guerra não teve um fim, assim, era de desejo do Império que tivesse um fim instantâneo, né? Que é aquela parada bem medieval mesmo, a gente faz um exército gigante, os caras fazem um exército gigante, a gente mata todo mundo e a gente ganhou a guerra. Porque os farrapos não queriam isso, eles eram muito inteligentes, né? Então eles faziam pequenos agrupamentos, assim, uma batalhazinha de merda, acabou. Mas tem um monte ainda espalhado, outra batalha, nunca teve uma batalha só. E o Duque de Caxias mesmo tentou isso muitas vezes, né? Ele era um estrategista foda, ele queria uma batalha só pra fechar tudo, como ele fazia em outros lugares. Mas eles não conseguiram, então a parada foi sempre minguando, assim, por isso que demorou tanto também, né? E aí você tem o acordo de paz, aí depois de muitos e muitos anos, a galera fala, meu, morreu gente pra caramba, vamos fazer aqui uma parada de rendição para ambos os lados, né? Vamos tornar o Rio Grande do Sul Brasil de novo, aquela coisa. Só que a gente prometeu algumas coisas que não dá para voltar atrás. E uma das coisas que a gente prometeu foi a libertação dos escravos que ajudassem a gente aqui na guerra. Sim. E tinha escravo pra caramba, inclusive os nossos lanceiros negros, né? Cara, isso é a parada das... Nossa, esse bagulho é muito foda. Puta que pariu. O Coronel Teixeira Nunes, ele era um dos precursores aí que apoiava os lanceiros negros e tal, que tava aí desde o começo junto com o Bento Gonçalves. Uhum. E ele também tinha um pensamento meio que abolicionista. Então ele meio que, como ele batalhava, ele sentia ali que os caras, tipo, que os homens, eram pessoas, né? Então, tipo, não tinha por que ter esse tipo de distinção. Só que o Coronel Canabarro, ele querendo acabar com a parada, tinha uma ordem do Império que era todo mundo que é negro tem que voltar a ser escravo e foda-se todo mundo. Uhum. Só que o pessoal da Revolução não queria que isso acontecesse. Só que eles tinham prometido já, né? É, eles não iam querer trair, entre aspas, né? Então, meio que o Canabarro ali tentando fazer o acordo dar certo, ou só de filha putice mesmo, que provavelmente ele já tinha esse pensamento na cabeça, que é o que eu acredito que aconteceu, ele mandou uma ordem para 600 lanceiros negros ali em Porombos. Então, ele mandou ali para que eles desarmassem esses caras, e tipo, na mesma noite, chegou o batalhão do Império e matou toda essa galera. Mataram 600 lanceiros. Então, tipo, tem... Quando saíram os primeiros documentos históricos, eles falavam em 100. Hoje em dia, eles já falam em 600 lanceiros mortos já. Sim, sim. Então, tem até uma... Eles até mencionam uma carta, né? Uma carta do próprio Duque de Caxias aí, que ele mandou para um cara chamado Francisco Pedro de Abreu, falando assim, cara, ataca agora, do jeito que você tá, monta a galera, levanta acampamento e ataca agora, porque já tá tudo acertado com o Canabarro, vai ter que ser agora, se não for agora a gente vai perder. Que também mostra como ele era estratégico e por que eu não gosto dele também, porque é foda, né, cara? Os lanceiros negros, eles eram foda pra caralho, mano, são os Black Spears, cara. Não tem um a exército... A parada do Vale Tudo. Ele é tipo a Guarda Nacional, que a gente vê aí que o pessoal engrandece tanto. Eles eram a Guarda Nacional da República Rio-Grandense. Eles eram os voluntários das Olimpíadas, mano. É. Não tem como não gostar dos caras. Uma das paradas que o Império não queria manter eles vivos também era por conta disso. Você pensar que eles são ex-escravos, que tem poderio militar, conhecimento de guerra. Esses caras iam contribuir para uma revolta. Poderiam, né? Porque isso aí é bem... Desculpinha, é uma desculpa esfarrapada. Desculpa esfarrapada. Olha só. Ah, meu Deus. Olha o jogo virando, queridinha. Duque de Caxias. Você acha, cara, para pensar. Todo mundo se rendendo, todo mundo voltando pra casa numa boa. Os negros, que eram escravos, vocês acham mesmo que eles não iam se render e iam voltar pra casa? Eles iam fazer as casas novas, iam ter uma vida nova com a família deles em liberdade. Vocês acham que eles iam trocar isso por continuar guerreando? Exatamente. Pô, foda-se o Rio Grande do Sul, cara. Eu tô livre, tá ligado? É, meu, a galera. E é o que eles estavam visto desde o começo, né? Só que os caras prometeram pra liberdade. É foda. Ó, os caras, vê só, vê como são as coisas. Os caras têm a chance de, tipo, acabar com essa porra toda antes. Quando eles prenderam o Bento Gonçalves, podiam ter dado um tiro na cabeça dele. Não, aí agora, depois que tá tudo certo, eles falam: olha, vamos se proteger com aqueles escravos ali, porque eles podem vir a pensar em querer, talvez, se revoltar. Aí os caras, vamos matar todo mundo. Caralho. E o restante da população que você acabou de libertar e, tipo, perdoar, porque no acordo tava escrito lá, estão todos perdoados de todas as coisas que eles fizeram anteriormente. Não importa se vocês mataram meu tio, minha avó, meu primo, tá tudo certo. É. Aí, tipo, os caras estão, não, esses 600 negros, esses 600 negros aqui, não pode não, esses aqui tem que morrer, porque não pode. Falou. Isso é uma merda, né, cara? Essa parte aí que mancha ainda mais a revolta dos farrapos. Pra mim, já minha opinião, Febrini, já era uma revolta complicada, né? Já é uma revolta que não dá pra você, tipo, olhar assim e falar, meu, eu apoiaria, eu estaria lá lutando junto. É meio complicado, se você analisar muita coisa. E quando chega porque nessa é muito parte... regional. É regional e é de elite, né? É uma coisa meio assim, tipo, porra, ninguém tava reclamando por causa dos pobres, né, mano? Tava reclamando porque os grandes fazendeiros... Era até o que eu ia falar a respeito dos lanceiros negros, né? Que a diferença, eu acho até que no pensamento deles de quando iam pra guerra, né, uma parada até muito romancista já, que na cabeça deles, o objetivo de luta deles não era nada mais que a liberdade deles, viver uma vida de boa, sem se preocupar com nada, nada assim relacionado à escravatura, né, e já os farrapos não, os gaúchos, eles estavam em busca daquela parada de reconhecimento econômico, de mostrar o poderio financeiro que eles tinham, né? Sim. Mas nessa, tipo, em meio a toda essa coisa aí de, será que não sei o quê, eu acho que tem a batalha do Arroio Grande, que vem logo depois do Porombo, que foi a traição de Porombo, né? E foi que eu acho que é tipo que redime ali pelo menos o Teixeira Nunes disso aí, que esse aí eu falei assim, isso aí é fodão. Que ele pegou, reuniu o restante dos lanceiros remanescentes e partiu pra batalha, pra tentar defender, buscar vingança ao que os caras tinham feito, né? Os lanceiros negros. E acabou morto pelo Manduca Rodrigues, que, né, acabou meio que foi meio traído. Morreu traído também. Então, foi um fim bem trágico dessa revolução, que no fim, né, os caras foram, deram uma voltinha e pararam no mesmo lugar. É, e foi aquela parada, tipo, já era, acabou, sucumbiu. Esse tipo de coisa não existia mais ali, sabe? Existe algum pensamento até hoje em dia, né? A gente passou por uma coisa recente, aquele negócio das eleições, um monte de babaca, idiota falando, tem que dividir, não sei o quê, construir um muro. Se você tá ouvindo isso e você pensa desse jeito, cara, eu tenho pena de você, na moral. Não tô nem aí se é certo eu falar isso ou não, tá ligado? Se você quiser parar de ouvir, pau no seu cu. Mas se você pensa que tem que separar o Brasil porque a galera do Sul é melhor do que o resto, você tá enganado. Primeiro monetariamente, depois artisticamente e terceiro politicamente, tá ligado? Então, esse tipo de pensamento não pode existir, tá ligado? Ainda existe um pouco desse pensamento separatista, infelizmente, né? Mas a revolta de tudo que a gente falou aqui como um todo, ela foi finalizada aí, né? Depois teve uma cacetada de merda ainda que aconteceu lá na frente, né? Um monte de revolta do Paraíba, Guerra do Prata, teve a Grande Guerra do Uruguai que a gente já falou aqui, Guerra do Paraguai depois, revolta armada, tem coisa pra caramba pra gente falar ainda, mas por enquanto essa daí terminou, né? Teve um fim. Sim. Falou aí essa palavra aí do muro, né? Que o pessoal até hoje queria levantar esse muro e tal. Mas, mano, uma parada só pra desbancar vocês. A gente tem aqui um monte de frigorífico aqui no Pará, no Goiás, e a carne que vocês recebem aí pra exportar pra fora e ganhar dinheiro, ela sai daqui. Então não adianta, vocês iam ter que, sabe, tentar. Não adianta. Olha a minha entrada aí, o que eu falei na entrada? Se a gente tinha ouvido de gaúcho, eles foram embora agora, mano. Bate, problema de merda. Tchau. Eu espero vocês nos e-mails, gente. Por favor, traga um chat, chimarrão. Patrício, aí foi o mate, vá chupando despacito, que é triste matear solito quando a velhice nos bate. Por isso, neste remate que chegou no arrepio, meu velho peito vazio, que já teve tanta dona, ressonga que nem cordiona nos bailes de rancherio. Não é que me falte fibra, nem firmeza no garrão, pois meu velho coração bem compassado ainda vibra. Quem gastou libra por libra da sorte fazendo alarde, não cala por ser covarde, nem chora por ser manheiro. Lamenta é o sol verdadeiro que vai burcando na tarde. É a saudade, essa punilha que vai nos roendo o canal, esse caruncho infernal que fura até coronilha, é a derradeira tropilha da vida mal tironeada, que chegando ao fim da estrada, se dá conta num segundo que veio e vai deste mundo sofrendo a troco de nada. É triste matear sozinho, de tarde ou de madrugada, amargando a paleteada de algum passado carinho. Como dói lembrar o ninho que o tempo levou na enchente, mas porém deixou semente de tristeza e de amargura, pra ver reviver a ternura de alguém que já foi da gente. É por isso, meu Patrício, que não matei o solito, embora o verde bendito pra mim seja mais que vício. É o meu último munício que não dispenso nem largo, e peço a Deus, sem embargo, da chucreza do meu canto, que no céu me guarde um santo parceiro para o mate amargo. Outro lado, morreram 180 mortos. Essa frase foi ótima. Que bom que foram 180 mortos que morreram. O maluco chegou tocando Thriller, tá ligado? No exército de zumbi. Virou The Walking Dead República. Independência ou mortos, já na Nerd Store, né? Puta que pariu.